agora na Banda B. Jornada Esportiva. Banda B. Oferecimento. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020 com porta-malas com 525 litros a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Oeste! Banda B! A equipe nota 10 do rádio entra em campo com você, tocando a bola de primeira. Esporte Banda B! Liderança falando mais alto, no jogo, no lance, não tem bola perdida. Esporte Banda B! O time de todas as torcidas. Emoção, esporte é na Banda B, a rádio do coração. Banda B Curitiba, AM 550, Banda B Camará, no Norte Pioneiro, AM 650. Jornada Esportiva, Banda B. Que felicidade estar com você no futebol da Banda B, a Rádio do Coração. Hoje é segunda-feira, começando a semana com futebol. Noite de tricolor em campo, são 7 jogos sem vencer. A saída do G4 vem de um baita empate contra o Cuiabá, uma grande partida. E tem tudo para voltar a vencer diante do Lanterna Oeste na Vila Capanema, Vila do Povo. Às 8 a bola rola, Paraná e Oeste é o jogo desta noite de segunda-feira, iniciando a semana esportiva na Rádio do Coração. Fique ligado, a partir de agora, emoções do tricolor que quer voltar ao G4, quer voltar à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Você tem como timaço nota 10 no rádio da Banda B, a Rádio do Coração. Brasileirão na Banda B, é show! Girando as manchetes da jornada esportiva, Banda B, noite de tricolor em campo e a manchete do Paraná com ele, Luiz Ferraz. Boa noite, Luiz! Boa noite, Elísio, para você e para todo mundo ligado na jornada esportiva da Banda B. Paraná quer acabar com a sequência ruim dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Quer voltar a fazer o fator casa para se aproximar de vez e seguir na luta pelo acesso à primeira divisão. Para isso, Paraná precisa da vitória diante do Lanterna da Série B. Técnico Alain conta com o retorno do meia Renan Bressan. Camisa 10 está de volta e o tricolor vai tentar voltar a vencer na competição nacional. Na Banda B você sabe de tudo, a manchete do adversário Oeste, do tricolor, a manchete do Oeste, Barueri, Grayson Assunção, boa noite! Boa noite, Elísio Júnior, um abraço para você, Oeste, que tem a estreia hoje do técnico Roberto Cavallo, sua sexta passagem pela equipe de Barueri. Oeste, o pior time da competição, e o Roberto Cavallo tem a missão de tentar tirar a equipe de Barueri da zona do rebaixamento. Você ligado na Banda B sabe de tudo, a manchete do comentarista do jogo, ele que é o ícone da imprensa esportiva paranaense, Gil Rocha. Sua manchete, Gil. Paraná faz uma campanha muito melhor, tem mais time, mas enfrenta aquele que é chamado de pedra no sapato histórica do Paraná Clube. A manchete do Verdão do Alto da Glória, Curitiba, no futebol da Banda B. Fala aí, Felipe Dalqui. Após demissão do técnico Jorginho, Coritiba anuncia Pachequinho para ser novo auxiliar da casa. Caso o Verdão não contrate técnico nesta semana, ele comanda o jogo contra o Atlético Goianiense. Na Banda B, a manchete do Furacão. A manchete do Atlético, Monique Vilela. Há um mês sem vencer, Furacão agora tem Copa do Brasil pela frente. A equipe rubro-negra encara o Flamengo quarta-feira na Arena da Baixada. E Paulo Autuori deve fazer alterações na equipe titular. A manchete chegando da Central de Esportes, Banda B. Fala aí, Marina Prota. São Bento recebe o Criciúma no Walter Ribeiro, empate em 0-0, São Bento com apenas 12 jogadores. Forte no esporte! Esporte é Banda B. Com a equipe nota 10 do rádio, em nome sempre de Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Via Luante, moda masculina, coleção de inverno nos melhores preços. Plastilite, conexões, tubos, acessórios e forro de PVC. Entre qualidade e preço justo, fique com os dois, escolha Plastilite. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço, garanta já o seu. E não baixe a sua guarda, aumente a imunidade com Nato Imune, natoclean.com.br. Escalando a equipe nota 10 do rádio, que tem na central técnica ele, sempre ele, Bruno Abdala. Técnico de externa, Elton Salles. Técnico responsável, Valdir Lopes. Na TI Banda B, Ricardo Botelho e Théo Júnior. Nos transmissores, Marcelo Vieira e Helena Oliveira. A produção é de Pedro Melo e Marina Prota. A coordenação de esportes é de Grayson Assunção. Coordenação artística Banda B, Mário Neto. A direção executiva do Dr. Michel Micheleto. E a direção geral é dele, o deputado estadual e radialista que faz com o coração. Luiz Carlos Martins. Oi, oi, gente querida. Ele faz com o coração. Conosco no futebol da Banda B, Rádio Banda B AM 550 para toda Curitiba e região metropolitana e também o litoral do Paraná. Rádio Banda B Norte pioneiro no AM 650. Super Najuá Dirati, Rádio Futebol Interior, Rádio Cultura de Rolândia, Rádio União de Toledo, Rádio Engamar de Marialva e na internet a Rádio Brasil com z.com.br. Tá todo mundo ligado na Rádio do Coração, é Banda B. Tá todo mundo ligado na Rádio do Coração, no rádio, na internet, conferindo o futebol da Banda B com o Tricolor em campo. É noite de Tricolor, abrindo a semana esportiva. O Tricolor tem que vencer, tem que se reabilitar em cima do Lanterna Oeste para voltar a mirar o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 8 a bola rola na Vila. Paraná e Oeste é o jogo que você confere na Banda B, a Rádio do Coração com toda a equipe, nota 10 do rádio. O primeiro intervalo é bem rápido, na volta as primeiras do Tricolor, as primeiras do Oeste e também a primeira análise do Gil Rocha aqui no futebol da Banda B, a Rádio do Coração. Jornada Esportiva Banda B. O design esportivo que você quer com a tecnologia da Central Multimídia que precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço. Ele sai a partir de R$ 59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida. Balanceamento, geometria, freio, embreagem, no carro redondinho pra cidade ou pra viagem. Roda nova, pneu bonitão, com toda a qualidade. Com toda a tradição, fui ali pertinho, meu carro agradeceu. Por tanto carinho, eu fui na Banda Pneus. Seu carro redondinho para rodar na cidade ou para viajar tranquilo, é só na Banda Pneus. Banda Pneus, pertinho de você. Banda Pneus. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá, seu para-brisa está trincado. Vai ser autuado. Autoconfiante, respondi. Vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções, pensando em suprir a sua necessidade. Entre o melhor preço e a melhor qualidade, eu fico é com os dois. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções, há mais de 30 anos conquistando o mercado. Credibilidade, caminhando a seu lado, sua obra sem complicações. Plastilite, Plastilite. Que Quem trabalha com construção civil sabe. VedaCity é a proteção que a família precisa para morar com saúde. Quem usa VedaCity constrói melhor um lugar para se viver melhor. E a VedaCity que você conhece agora é uma marca só. Com nova embalagem e organizada em uma nova linha, a família VedaCity está mais fácil para escolher e pedir. Peça sempre pela marca VedaCity. VedaCity, o nosso bem-estar. VedaCity, todas as soluções numa só marca. Forte no esporte. Esporte é Banda B. Na Banda B, 7:31. E é uma felicidade estar com você nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, começando a semana esportiva com o Tricolor em campo. É o Paraná tentando voltar ao G4, tentando voltar a vencer na competição. São 7 jogos aí de um incômodo, né, que não vence. O Paraná não consegue fazer os 3 pontos, vem de um baita resultado fora de casa, com uma bela atuação diante do Cuiabá. E quem sabe, né, aquela atuação na Arena Pantanal seja aí aquele fator que estava faltando para o Paraná voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer as primeiras do Tricolor aqui no Futebol da Banda B. Paraná! E as primeiras do Tricolor nesta segunda-feira é com ele, que sabe tudo e um pouco mais do Tricolor. Luiz Ferraz! Fala, Luiz Ferraz, beleza? Fala, Elise, tudo certo? Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na jornada esportiva. Chegou o dia de dar um bico em qualquer má fase que possa estar rondando a Vila Capanema. O Paraná Clube vai tentar hoje, né, Elise? O diante do Oeste, talvez, claro que futebol não tem lógica, né? Mas hoje talvez o Paraná tenha o cenário ideal. Vai enfrentar o time com pior campanha, pior ataque, pior defesa. E o Paraná vem, como você disse, de uma boa atuação. Uma atuação ao menos mais competitiva e que lembrou muito daquele time que chegou a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro lá no início da competição. O Paraná vem de um empate diante do Cuiabá, mas já são 7 jogos sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 7 jogos, são 5 empates e 2 derrotas, e o Tricolor hoje precisa voltar a fazer o fator casa. Precisa dos 3 pontos e quem sabe, né, aí seria... É mais difícil um pouco, né, voltar ao G4 já nessa rodada, porque teria que vencer o Oeste por 7 gols de diferença. Mas hoje, com uma vitória simples, o Paraná pelo menos iguala o número de pontos do Juventude, que é o primeiro time dentro do G4. E também começa a diminuir a diferença para o Cuiabá, para o América Mineiro e para a Chapecoense, o Paraná tentando voltar aos trilhos nesta reta final aí de primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Paraná, na última rodada, ainda encara o Cruzeiro no Mineirão em Belo Horizonte na próxima sexta-feira, e quem sabe, né, conseguir 2 bons resultados para iniciar bem aí também o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro e ter uma arrancada necessária para seguir lutando pelo acesso à primeira divisão. Com relação ao time, viu, Elísio, o Paraná com novidades e novidades importantes. O meia Renan Bressan, ele que foi poupado, estava com desgaste muscular na partida contra a equipe do Cuiabá, foi poupado do jogo da última quarta-feira lá na capital do Mato Grosso. Ele está de volta ao time e ficava aí a grande dúvida, né, de quem deixaria o time. Quem deixou o time foi o Bruno Xavier. Então, o Thiago Alves, que foi escolhido, inclusive, por nós, e o Gil Rocha estava junto na jornada esportiva da última quarta-feira, o melhor em campo, né, e o Thiago Alves realmente mereceu permanecer aí no time paranista. Resta saber qual vai ser o posicionamento do Thiago Alves, que vai jogar com a camisa 11 hoje, se ele vai jogar mais centralizado, né, função que ele realmente rende mais, ou se ele vai jogar aberto pela ponta, né, aí não foge muito do esquema do técnico Alan Al. Fabrício segue fora, segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa, assim como o goleiro Alisson também foi vetado novamente pelo departamento médico. O Marcos segue no gol e o Hurtado segue no sistema defensivo. Novidade no banco de reservas é o zagueiro Felipe Maia. Ele teve aí a sua situação regularizada na última sexta-feira, então é opção para a zaga aí para o Paraná, para o técnico Alanhão, para o decorrer da partida. Tricolor escalado, definido para encarar o Oeste, com o Marcos no gol, Paulo Henrique na direita, Salazar e Hurtado na zaga e o Jean Vitor na lateral esquerda. Johnny Douglas, Igor Meritão, Renan Bressan e Thiago Alves no meio. O ataque do Andrei e do Bruno Gomes é o Tricolor para encarar o Oeste. O Oeste, que é considerado aí uma das pedras no sapato na história aí do Paraná. Em 12 jogos entre os dois times, o Paraná conseguiu apenas uma vitória. Aconteceu lá no dia 27 de maio de 2016, jogo na Vila Capanema pela Série B. O Paraná venceu por 2-1, apenas uma vitória, 6 empates, 5 derrotas, 33% apenas de aproveitamento. Mas hoje o Paraná tem que acabar com qualquer escrita, qualquer tabu, para somar os 3 pontos e seguir na luta pelo acesso à primeira divisão. Elísio. Tá aí Luiz Ferraz trazendo as primeiras do Tricolor aqui na Vila Capanema. Daqui a pouquinho a bola rola às 8. Vamos aproveitar então e saber as primeiras do adversário do Tricolor. Oeste! As primeiras do Oeste com ele aqui no Futebol da Banda B. Greyson Assunção. Continuamos um pouco mais do Oeste aí, Greyson. Falo sim, meu caro Elísio Júnior, trazendo as informações da equipe do Oeste, já pronta, definida e escalada aí pelo técnico Roberto Cavallo, com Kaique França, Luanderson, Thiago Alves e Caetano, Éder Ciola, Newton, Diogo, Orinho, Mazinho, Léo Ceará e Madison. Esse é o 11 da equipe do Oeste para a partida de daqui a pouquinho. Oeste, que é a pior equipe do campeonato, lanterna da competição. O Oeste nessa competição tem apenas 7 pontos em 17 jogos, são 13% de aproveitamento. Tem o pior ataque com 10 gols e a pior defesa com 30 gols sofridos. Como eu já falei, técnico Roberto Cavallo faz a sua estreia hoje no comando técnico da equipe do Oeste. Essa é a sexta passagem do Roberto Cavallo pela equipe do Oeste. Cavallo já passou pelo Paraná, teve 2 passagens também pelo Tricolor. A única vitória do Oeste na competição foi diante da equipe do CSA na 9ª rodada. Depois disso, 8 jogos, 7 derrotas e apenas um empate para a equipe do Oeste. O Luanderson e o Luanderson que a gente falou e o Léo Ceará fazem hoje a sua estreia hoje nessa equipe do Oeste, meu caro Elísio. Tá aí, Greyson Assunção trazendo as primeiras do Oeste Barueri, o adversário do Tricolor nesta noite de segunda-feira aqui na Vila Capanema. E para analisar o jogo, ele vai comentar a partida Paraná e Oeste. Ele que é o ícone da imprensa esportiva paranaense. Gil, Gil, Gil, é o Gil Rocha. E aí, Gil Rocha, o que você espera desse jogo? A vitória hoje, ela é essencial pro Tricolor, né, Gil Rocha? Pois é, Elísio, um abraço para você, um abraço pro meu amigo e minha amiga que acompanha o nosso trabalho, que nos prestigia em mais essa transmissão. O Paraná é bem favorito, mas tem coisas no futebol que a gente tem que respeitar, no extra futebol, vamos dizer assim. E essa história de alguns times serem pedra no sapato, parece que tem uma coisa que acaba influenciando, acaba trazendo realmente um temor. E esse time do Oeste é enjoado contra o Paraná Clube, já deu muita decepção para a torcida paranista. A gente sabe e diz isso porque vai ser um compromisso difícil. A escalação que o Greyson vai confirmar daqui a pouco e que ele já falava agora há pouco, traz um time que teoricamente seria no 3-5-2, mas que eu duvido que vai ser 3-5-2. Acho que vai ser 5-4-1 ou 5-5. É porque o Roberto Cavallo quer começar primeiro a arrumar a casa, né? Para depois pensar em alguma coisa que não seja o rebaixamento. O Oeste está muito atrás, faz uma campanha horrível, mas, claro, tem ainda 2 rodadas do primeiro turno e todo o segundo turno para tentar a sua recuperação. Já o Paraná tem 2 rodadas para voltar a ser um candidato forte a G4. Se o Paraná fizer 4 pontos, como a gente está imaginando, nessas 2 partidas que restam, ele volta a ficar realmente numa situação muito boa, porque o campeonato está sendo muito disputado, estão acontecendo muitos empates, e o campeonato está um perde-ganha danado, tanto que o Paraná liderou, o Cuiabá liderou, a Chapecoense agora, enfim. É um perde-ganha danado, o G4 também ocupando por muita gente, 8, 10 equipes entrando e saindo do G4, então é um campeonato de muito perde-ganha e muito disputado, mas pela pontuação e pela perspectiva que o time tem quando se apresenta bem, e foi assim contra o Cuiabá, a gente acredita que se conseguir a vitória hoje, um empate contra o Cruzeiro, o mais importante é a vitória de hoje. Ele fecha o primeiro turno numa condição muito boa para avançar em busca da pontuação que lhe dê um lugar no G4, na rodada que interessa estar no G4, que é a 38ª lá na frente. Por enquanto, O campeonato vem sendo regular para o Paraná, começou muito bem, começou surpreendendo positivamente até o seu próprio torcedor, por ficar na liderança durante várias rodadas. Deu uma caída, o que é normal. Poderia ter tido pelo menos mais 2 ou até 4 pontos a mais do que teve, porque foram 2 empates com gols dos adversários sendo marcados no fim, numa oportunidade que o Paraná fazia por merecer a vitória. Mas o fato é que vem dessa sequência negativa e precisa da vitória. A situação do técnico, por enquanto, parece realmente segura, mas é aquilo que eu disse. Esse é o tipo do jogo que faz cair a casa. Então o Paraná, antes de jogar bem, antes de fazer uma boa apresentação, ele precisa do resultado. Precisa do jeito que for possível fazer o resultado, mesmo que seja 1-0 apenas. Enfim, precisa da vitória, e com esses 3 pontos é um recomeço muito interessante do Paraná Clube, porque vejam bem, apesar dessa sequência negativa, o Paraná, faltando 2 rodadas, ainda tem chance, sim, de terminar no G4, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Elísio. Tá aí, Gil Rocha, o comentarista da Banda B, ele que é o ícone da imprensa esportiva paranaense, comentando aqui na Banda B. Agora, na Banda B, são 7 da noite, mais 42 minutos. Vamos pra Central de Esportes, Banda B, saber dela, Marina Prota, tudo que a bola fez hoje, tudo que a bola vai fazer ainda. É claro que é o início de semana, não tem muitas partidas, mas a Central de Esportes, Banda B, tá atenta a tudo que aconteceu e que vai acontecer. Fala aí, Marina Prota, boa noite! Boa noite, Elísio Júnior. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos dar uma passadinha, então, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela que se encerra hoje, então, com esse jogo do Paraná Clube. Na sexta-feira, teve Brasil de Pelotas e CSA. Um empate em 1-1 lá no Bento de Freitas. E também Chapecoense e Operário. Vitória da Chapecoense por 1-0. Já no sábado, o CRB venceu a Ponte Preta por 1-0 lá no Rei Pelé. Teve também Sampaio, Correia e Cuiabá. O Sampaio goleou o Cuiabá por 3-0 no Castelão. E o América Mineiro... O América Mineiro, aliás, jogou com Confiança no sábado, jogo que terminou em 2-1 para o América lá no Independência. E no domingo teve mais rodada da Série B, o Náutico enfrentou o Cruzeiro lá no Aflitos, né? O estádio Aflitos lá em Recife, e empatou por 1-1. Mesmo resultado de Figueirense e Juventude. E aí no domingo também teve Guarani e Avaí. Guarani venceu por 2-1. E o Botafogo também venceu por 2-1, vitória lá em Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em São Paulo. E hoje, então, tem um complemento da rodada, fechando essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Paraná Clube e Oeste, agora às 8 horas da noite. Então vamos dar uma passadinha rápida também na classificação, como é que fica, né, essa classificação do Campeonato Brasileiro da Série B com essa rodada que se encerra hoje. A Chapecoense está na liderança com 36 pontos, seguido pelo América Mineiro com 35 pontos e o Cuiabá, que tem 33. Fechando o G4, o Juventude tem 28 pontos, seguido então pela Ponte Preta com 27, o CRB com 26 e o Confiança com 25, que é a mesma pontuação do Paraná Clube. Na nona colocação, Sampaio Correia com 24, mesma pontuação do CSA. E seguido deles tem o Avaí com 23 pontos na 11ª colocação. Com 22, o Operário está na 12ª posição da tabela e o Guarani tem 21 na 13ª. O Vitória tem 20 pontos, está na 14ª colocação, mesmo número de pontos que o Brasil de Pelotas. Aí tem o Náutico com 19 pontos, que é a mesma pontuação do primeiro ali da zona de rebaixamento. Elísio, Figueirense tem 19 pontos também, seguido pelo Cruzeiro com 17 pontos conquistados. O Botafogo com 17 pontos conquistados também faz a dupla ali dentro da zona de rebaixamento. E o lanterninha de hoje é o Oeste, tem 7 pontos nessa Série B do Campeonato Brasileiro, 20ª colocação, e é o adversário do Paraná Clube. Elísio. Tá aí, Marina Prota na Central de Esportes, Banda B, trazendo tudo pra você. Ela que está atenta a tudo o que aconteceu e que vai acontecer nesta noite de segunda-feira. Mais um intervalo último. Na sequência, a ficha do jogo, as escalações, a arbitragem e o primeiro tempo de bola rolando na Vila Capanema. Paraná e Oeste é o jogo desta noite, da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Banda B, a Rádio do Coração. Jornada Esportiva, Banda B. O design esportivo que você quer com a tecnologia da Central Multimídia que precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço. Ele sai a partir de R$ 59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida. Balanceamento, geometria, freio, embreagem, no carro redondinho pra cidade ou pra viagem. Roda nova, pneu bonitão, com toda a qualidade, com toda a tradição. Fui ali pertinho, meu carro agradeceu por tanto carinho, eu fui na Bana Pneus. Seu carro redondinho pra rodar na cidade ou pra viajar tranquilo, é só na Bana Pneus. Bana Pneus, pertinho de você. Bana Pneus. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções, pensando em suprir a sua necessidade. Entre o melhor preço e a melhor qualidade, eu fico é com os dois. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções, há mais de 30 anos conquistando o mercado. Credibilidade, caminhando a seu lado, sua obra sem complicações. Plastilite. Plastilite. Aí, mestre, agora é com você. Na construção, Vedacite é o companheiro que me ajuda a trabalhar, tirando a umidade, trazendo saúde pra tua família e pra cidade. Vedacite, o nosso bem-estar. Vedacite agora é uma marca só, uma família. Nova embalagem, nova linha, mais fácil de pedir e escolher. Vedacity é coisa de mestre. Vedacity, todas as soluções numa só marca. Paraná Oeste, Brasileirão na Banda B, é show! Forte no esporte, esporte é Banda B. Na Banda B, 7h48. Ele navega nas ondas da felicidade. No futebol tem sua identidade. Elísio Júnior é gol, é gol pra você. Elísio Júnior nas ondas da BDB. Com o timaço nota 10 do rádio, trazendo a ficha do jogo, as escalações, começando com a escalação do tricolor da Vila, que vai voltar a vencer hoje. Chama a fase! Quem vai escalar o tricolor pro jogo contra o Oeste aqui na Banda B é ele. Ele que sabe tudo e um pouco mais do tricolor. Luiz Ferraz. Escala o tricolor aí, Luiz Ferraz. Escalado, definido, o Paraná Clube para espantar uma fase, para voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, escalado pelo técnico Alan Al, com Marcos no gol número 1. Na lateral direita, Paulo Henrique 2. A dupla de zaga, Salazar 3, Hurtado 4. Fecha a defesa, Jean Vitor. Na lateral esquerda, meia dúzia. O meio de campo paranista com Johnny Douglas 5, Igor Meritão 8. Renan Bressan, 10, e Thiago Alves, número 11. No ataque, Andrei, número 7, Bruno Gomes, número 9, o tricolor de Marcos 1, Paulo Henrique 2, Salazar 3, Hurtado 4, Jean Vitor, meia dúzia, Johnny Douglas 5, Igor Meritão 8, Renan Bressan 10 e Thiago Alves 11, Andrei 7, Bruno Gomes, número 9, no banco de reservas. O técnico Alan Al tem à sua disposição Felipe Santos, Felipe Maia, Luan, Caio, Juninho, Guilherme Biteco, Léo Castro, Gabriel Pires, Cal, Vitinho, Marcelo e Bruno Xavier, Marina Prota. Paraná Clube é o oitavo colocado com 25 pontos nesta Série B. Tem 17 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Até agora são 18 gols marcados e 17 sofridos, com saldo de um golzinho positivo. Nesta temporada, o Tricolor tem 49% de aproveitamento. E o artilheiro do Paraná Clube é o atacante Bruno Gomes, com 4 gols marcados até agora. E a escalação do Oeste Barueri, o Lanterna Oeste da Série B, que enfrenta o Paraná hoje. Quem traz a escalação do Oeste aqui no futebol da Banda B? Greyson Assunção. Escala o rubro-negro de Barueri aí, Greyson. Escalo sim, Elísio Júnior, a equipe do Oeste pronta, definida, escalada com Kaique França com a número 1. Trio de zaga com Luanderson com a 3, Thiago Alves com a número 5 e Caetano com a 4. Na direita, Éder Ciola tem a número 2, Newton é a cancha, é o 19 e Diogo é o número 8. Ourinho tem a número 6, na frente Mazinho com a 10, Léo Ceará com a 7 e Madison com a número 11. No banco de reservas, o técnico Roberto Cavallo tem Luiz com a número 12, Matheus Rocha com a 13, o Bruno Miguel com a 15, o Rael com a 16, o Wellington com a 17, o De Paula com a 18, o Tite com a número 9, o Cauê Jesus com a 20 e o Ramon com a 21. Esse é o time do Oeste, pronto, definido e escalado pelo técnico Roberto Cavallo. Marina Prota. Greyson Assunção, o Oeste está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com 17 pontos na 20ª colocação. São 17 partidas disputadas também e apenas uma vitória, 4 empates e 12 derrotas. A equipe rubro-negra marcou 10 gols na temporada e sofreu 30, por isso tem um saldo negativo de 20 gols. E o aproveitamento é de 13,7% em 2020. O artilheiro da temporada do Oeste é o centroavante Leonardo, com 2 gols marcados. E quem apita o jogo nesta noite aqui na Vila Capanema, Luiz Ferraz? O árbitro é Zandik Gondim Alves Júnior, do Rio Grande do Norte, Marina. Ele apitou 8 jogos em 2020, 3 deles pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 36 anos, é empresário de Natal do Rio Grande do Norte e ingressou na Seleção Nacional de Árbitros em 2014. E por quem ele será auxiliado, Greyson? Também por 2 auxiliares do Rio Grande do Norte, o Lorival Cândido das Flores e o Flávio Gomes Barroca, os 2 auxiliares hoje aqui na Vila Capanema. E a ficha do jogo, já o Gil Rocha comenta aqui na Banda B, ele que é o ícone da imprensa esportiva paranaense, mas eu quero saber do Luiz Ferraz. Ô Luiz Ferraz, o Tricolor tá no mercado, tá de olho no mercado aí pra reforçar esse elenco pra reta final da Série B, esse início de segundo turno, Ferraz? Olha, Elísio, informação, né, que a gente trouxe na semana passada, o Paraná deve oficializar a contratação aí do atacante Matheus Matias, né, jogador de 22 anos. Ele pertence ao Corinthians, estava emprestado ao São Bernardo, né, e ele chega aí para reforçar o Paraná. E um detalhe, viu, Elísio, na verdade, o prazo para novas transferências na Série B do Brasileiro terminaria hoje, né, mas na semana passada, né, em consenso aí entre CBF e clubes, esse prazo foi estendido até o dia 9 de novembro. Então, o Paraná segue sim de olho no mercado e quem sabe aí, né, mais uma peça, mais um atacante pode pintar aí no Tricolor para a sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Elísio. Então ainda tem tempo, né? Gil Rocha, se você fosse aí o dirigente do Tricolor, é claro que não é, você é o nosso comentarista, é o ícone dos comentários, mas se tivesse essa possibilidade financeira, tempo ainda tem, contrataria, buscaria algumas peças? Quais seriam essas peças, hein, Gil Rocha? Ataque, né? Que é o que o Paraná está buscando, Elísio. Gente, para botar bola para dentro da rede, o Paraná faz muito poucos gols, né? E para fazer campanha de G4, precisa balançar a rede do adversário mais vezes. É a opinião de Gil Rocha aqui no futebol da Banda B, a Rádio do Coração. As equipes, daqui a pouquinho pintando no gramado, os reservas do Tricolor já estão no banco. A arbitragem também já conferindo as redes aí, né, Greyson Assunção? Exatamente. O quarteto de arbitragens, na verdade, né, Elise? Conferindo ali a rede, dando aquela olhada, aquela última vistoriada no gramado. Daqui a pouquinho a bola rola aí para Oeste e Paraná. Para mim, neste momento, Elísio Júnior sem frio aqui na Vila Caparema. Eu tô tranquilo de camiseta. Acho que eu não vou precisar da blusa, não, hein? Que beleza. Aqui também. Estou bem tranquilo. Não tenha nem aquele vento você tradicional. Você é friorento, né? Luiz Ferraz. Não, Ferraz tudo bem que eu sou friorento. Não, tudo bem que eu sou e ainda friorento. Mais chama apagão, né? Quê? Rapaz, Deus. Chama apagão. Né? Ah. Me falaram. É, pois é. Pois é. A bola rola daqui a pouquinho às 8. E você ouve no futebol da Banda B, a Rádio do Coração. Agora, Gil Rocha, a postura do tricolor, hein? O que você acha que o Alan conversou agora nessa última palavrinha antes dos caras subirem? Né? Os jogadores que já estão subindo agora nesse momento, o Alan já está aqui no banco. Qual que foi a ideia? Qual que foi o papo? Qual que foi a ordem, hein, Gil Rocha? Pois é, ele mantém o Thiago Alves, que veio fazendo uma boa apresentação, né? Foi o melhor em campo no jogo contra o Cuiabá. Renan Bressan de volta, com isso ganha o meio campo, ganha muita força no meio campo. Eu tenho até uma análise que o nosso Matheus Saroli enviou, de pontos positivos e negativos do Paraná. Muito interessante. O Paraná é o segundo time em médias de passe por jogo, com 545. Troca bastante passes o Paraná e tem uma precisão de 65%. É o terceiro melhor em médias de dribles bem-sucedidos e é líder em média de desarme. Isso também é muito importante para fechar o contra-ataque, né, para impedir o contra-ataque do Oeste. Mas, por outro lado, perde muitas bolas. É o líder, quer dizer, o Lanterna, no caso, né, mas é o líder em perdas de bolas no seu campo. Esse é um ponto muito negativo do Paraná Clube e também erra bastante. É o 15º em média de cruzamentos precisos. O chuveirinho na área não é um forte do Paraná e poderia ser uma arma importante hoje diante de um adversário que certamente vai jogar bastante fechado. Mas me agrada a escalação, certamente vai poder soltar um pouquinho mais até o Igor Meritão. O Andrei, Renan Bressan, Thiago Alves e Bruno Gomes podem formar um quarteto de ataque quando o Paraná tiver com a bola e vai naturalmente ter que propor o jogo. É um adversário que vai jogar fechado, anuncia aí o 3-5-2, mas que eu venho falando que deve ser aí um 5-4-1, e esperando o momento certo. Estreia de treinador, um treinador bastante inteligente, um treinador acostumado a pegar esses rabos de foguetes, como é a situação do Oeste Barueri no momento. O time paranista, evidentemente, que leva o favoritismo, joga na Vila Capanema, mesmo sem a presença do seu torcedor, é favorito, tem uma campanha muito melhor, time por time é melhor que a equipe do Oeste, e infelizmente tem essa história aí que, às vezes, é importante no futebol. A gente não pode deixar de lado, né? O Oeste geralmente estraga a festa do Paraná. Tomara que hoje o time consiga, desde o começo, impor o seu ritmo de jogo, que Renan Bressan esteja inspirado, porque faz muita diferença, né? A gente brinca que ele é o dono do time e tal, e realmente é um jogador muito acima da média, principalmente em termos de Série B. Mas o Paraná depende muito da atuação individual do Renan Bressan. Tomara que ele seja inspirado, tomara que Thiago Alves, ou jogando pelo meio, ou jogando pelo lado, seja onde for, esteja também inspirado, como esteve diante do Cuiabá. E por esse caminho do toque de bola, da condição individual, técnica boa que tem de alguns jogadores, ele possa realmente chegar incessantemente ao ataque, buscando os gols e, naturalmente, cuidando do contra-ataque. O Oeste vai dar trabalho, é um time que vai jogar fechado, é um time que, embora esteja muito mal no campeonato, é a pontuação fraquíssima, desempenho ruim, mas é um time que tem jogadores experientes, rodados, e tem hoje um técnico também muito experiente, muito rodado. Tomara que o Paraná consiga, desde o começo, impor o seu ritmo de jogo. É favorito, mas enfrenta um adversário tinhoso, um adversário chato, principalmente quando joga contra o Paraná Clube. A nossa expectativa, Elísio, meus amigos, minhas amigas, é que o Paraná hoje comece a sua retomada rumo ao G4 do Campeonato Brasileiro e tem toda a condição para isso no gramado da Vila, Elísio. É a opinião de Gil Rocha aqui no AM550 e através de todas as plataformas digitais da Banda B. Estamos no Facebook, em live, estamos também no YouTube. Você acompanhando o encerramento da rodada 18 do Campeonato Brasileiro da Série B. A saída vai ser do Oeste Barueri. Você ligado na Banda B, aquele tradicional um minuto de silêncio que já é respeitado desde a volta do futebol. Em homenagem às vítimas da Covid, em alguém especial, Grayson? Ao João Manuel de Souza, torcedor aí que faleceu no último dia 24 também, vítima de Covid aí, seu João Manuel de Souza. Então tá aí, além das vítimas, né, do mundo e do Brasil, também a essa vítima em especial, o senhor João Manuel de Souza. Já estamos no rádio, em AM550, você ligado na Banda B, aqui autoriza o árbitro, tá valendo, começa na Vila! Ele navega nas ondas da felicidade. Paraná! No futebol, tem sua identidade, Elísio Júnior é gol! Nota 10 do rádio, saída do S. Já tendo o primeiro lançamento com o Ourinho pela ponta canhota, faz ali o lançamento rasteiro, corta. O Igor Militão põe pra fora, a bola sai em lateral. É o primeiro arremesso pra equipe do Oeste no seu campo de ataque. Começo de jogo 0-0 na Vila. Lateral arremessado, a bola chega na frente pra Léo Ceará. Ele faz ali o pivô, devolve no Ourinho, vai pro individual, passa por um, não passa pelo segundo. Militão intercepta, ganha pro Paraná. Solta a bola ali já pra ele, pra Bruno Gomes pela direita. Ele aciona Militão que começa tudo de novo com o zagueirão Salazar no campo de defesa. Primeiros movimentos na Vila, tá 0-0. É jogo importante pro Paraná voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, voltar a figurar perto do G4 e buscar o acesso lá na reta final do campeonato. Bola com o zagueiro Hurtado, trabalha com Salazar, abre na direita para Paulo Henrique, já vai rompendo a linha que divide o gramado, prefere recuar de novo para Salazar no campo de defesa, ele é o penúltimo defensor da equipe do Paraná. Vai abrindo passadas o Salazar, deixa a bola para Hurtado, com o pé esquerdo, faz o passe para ele, para Jean Vitor, de primeira, trabalha com Renan Bressan, deixa ali no Johnny Douglas, tentou avanço, perdeu Bressan, recupera a bola Léo Ceará, para a equipe do Oeste. Ciola faz o lançamento, já tem ali o primeiro contato, tá no chão o jogador do Oeste, era o Madison, lateral apenas marcado, o árbitro não deu falta, né, Grayson? Não deu nada, e acertou a arbitragem, nada foi marcado, apenas arremesso lateral para a equipe do Oeste. Oeste desce pro ataque neste momento. Jogo recém-iniciado, 0-0 na Vila. Plastilite, conexões, tubos, acessórios e forro de PVC. Entre qualidade e preço justo, fique com os dois. Escolha Plastilite. Rádio Banda B. Com você na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola aqui é do Oeste. Sai jogando Leanderson e a sua cabeleira. Deixa a bola no meio ali pro líbero, que é o Thiago Alves com a 5. Abre jogo pra Caetano pela ponta canhota. Já encontra Ourinho. Já no campo de ataque. Deixa a bola pra Diogo. Tem Newton ao seu lado. Trabalha com Ourinho, que recua de novo no zagueirão, que é Caetano pela canhota, deixa a bola atrás ali pro o zagueirão camisa 5, que é o Thiago Alves. Não fique fora do jogo, aumente a sua imunidade com Nato Imune da Nato Clean, na www.natoclean.com.br. Passando de 2 minutos, é o primeiro tempo, 0-0 na Vila, Paraná e Oeste. Trabalha a bola no campo de defesa, a equipe do Oeste sai jogando lá com o zagueirão Caetano. Ele força o lançamento, procura no Mazinho, Salazar no alto, Soberano ganha. A bola chega para Igor Militão, deixadinha ali para ele, pro camisa 9, Bruno Gomes, vai carregando, tem Bressan, recebeu Bressan, pintou, abriu o jogo de novo, a invadida ali do Andrei, segurou no bico da grande área, acaba saindo a marcação, dobra pra cima dele, com a bola Andrei na linha de fundo, acabou sendo desarmado pelo lateral Ourinho da equipe do Oeste, que sai jogando no seu campo de defesa. Programa Luiz Carlos Martins, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, e aos sábados tem o Rei do Rádio, das 9 ao meio-dia. Luiz Carlos Martins. Oi, oi. Você ligado na Banda B, no rádio, na internet, só dá uma frequência no Campeonato Brasileiro. Alô, Priscila Souza, lá em Paranaguá, tá ouvindo o futebol da Banda B, tá curtindo as emoções do tricolor na Série B. Valeu, Priscila, um abraço, obrigado pela companhia. Aperta ali o Mazinho, ganha Salazar, sai com passadas largas o zagueiro da equipe do tricolor, abre jogo pra Paulo Henrique, vai levando em diagonal, deixou pra Bressan, Newton ganha, recupera a bola pro Oeste, sai jogando com o Mazinho, deu no Léo Ceará, tentou o toque de primeira, errou, a bola fica nos pés do zagueiro. Zagueirão Salazar na risca do meio de campo. A bola chega para Bressan, já abre para Paulo Henrique pela direita, passando de 3,5 primeiro tempo, 0-0 na Vila. Bola aberta para Andrei, caindo pela ponta direita. Ele segura, acaba recuando tudo ali para o Salazar no campo de defesa. Para fazer a cobertura do futebol com segurança, a equipe da Banda B realizou testes de Covid-19 com o grupo LCA, Laboratórios Clínicos Associados. Faça o teste você também. Informações 3332-5733. Banda B. A rádio do coração. O tricolor tem a bola e trabalha pela ponta da canhota com Jean Jean Vitor. Faz o lançamento procurando ali o Thiago. Corta a defensiva, cortou o Leanderson. A bola chega aqui no campo de ataque para Madison. Tenta ali o avanço, perdeu. Ali acabou caindo o jogador do Paraná, o Johnny Douglas. Segue. Lançamento para Mazinho. Posição legal. Sai do gol, Marcos. Nos pés do Mazinho. Que lançamento aqui do Madison, hein, Grayson? Boa jogada do Oeste. Primeira boa pontada da equipe do Oeste nesta partida. Buscando o Mazinho, mas o goleiro do Paraná Clube soube sair bem. O Marcos saiu bem, o goleiro do Tricolor. 0-0 na Vila. Oeste já teve uma chance relativamente boa aqui na Vila. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020. Com porta-malas com 525 litros a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Manda bem. A Rádio do Coração, marcada a primeira falta do jogo, falta para o Paraná pegar um ali o Bressan. Já bateu rapidinho o Johnny Douglas. Deixou com o Bressan, trabalhou com o Militão, devolve no Bressan. Abre jogo na direita para Paulo Henrique. Tem André aberto, tem ali no comando Bruno Gomes, a bola chega para Andrei, rente a linha lateral, campo direito, deixa para Paulo Henrique, recua para Igor Militão, tem liberdade, pode arriscar o chute, com a canhota, abriu para Paulo Henrique, invadiu a área, trouxe pro pé esquerdo, bateu pro gol, defende Kaique França na primeira chegada do Tricolor. Bom chute do Paulo Henrique aí, Grayson. Boa jogada trabalhada do time paranista, boa oportunidade do Paulo Henrique, ele bateu forte, o goleirão da equipe do Oeste, Kaique França, praticou a primeira boa defesa no jogo, escanteio para o Paraná. Bressan na bola. Renan Bressan na bola. Capricha, Bressan. Capricha pro Tricolor. Tem Salazar, que é bom no jogo aéreo. Tem também o Militão. Tem ali o Bruno Gomes, que é matador. O árbitro para o jogo. Vai lá, faz sinal. Não tem VAR na Série B. Vale a pena destacar, né? Não tem o recurso da imagem. Escanteio pro Paraná. Batido, foi. Vai entrando, sobrou. Tá lá dentro. Que felicidade! Salazar, não foi pelo alto, foi por baixo, depois de um bate e rebate, um sobra e sobra na área. Ele de pé direito completou para dentro da rede do Kaique França aos 6 minutos de jogo neste primeiro tempo. Salazar vem e faz pro seu, pro meu, pro nosso Tricolor na Vila. Salazar vem e mexe no placar. Fiat Banda B. Agora tem um Salazar. Marcou! Oeste! Não tem nada, Grayson Assunção! Renan Bressan marcou, cobrou o escanteio com perfeição. O time paranista ali, o jogador Bruno Gomes subiu, bate e rebate, o goleiro da equipe do Oeste, Kaique França, ainda praticou boa defesa na volta. Ele, Salazar, botou a bola pro fundo das redes, abrindo o placar na Vila Capanema. O Tricolor voltando a vencer neste Campeonato Brasileiro da Série B. Tricolor vai vencendo o Oeste, 1-0, Gil Rocha. Era o que a gente esperava do time paranista, atacar desde o começo. O Oeste deu uma pontada perigosa aos 4, o Paraná respondeu aos 5 e botou a bola na rede aos 6. Pressionando, sufocando o adversário no seu próprio campo, o zagueiro na área pegou o rebote e botou para a rede, Marina. Esse é o primeiro gol do Salazar marcado nesta competição, é o 19º pelo Paraná Clube e é o 31º gol sofrido pelo Oeste. O Paraná, com essa vitória parcial, sobe para a 5ª colocação, mesma pontuação do Juventude, que abre a zona do G4. O Paraná tem 25 pontos agora. 1-0, Tricolor. Ele Salazar viu. Marcou, sim, Grayson. Detalhe pro técnico Roberto Cavallo, na beira do gramado ali, gesticulando e gritando muito com os seus jogadores. Ele que teve pouco tempo para trabalhar, né, com a equipe do Oeste. Mas bastante nervoso o técnico do Oeste ali na beira do gramado. E atenção, torcedor, 8 horas e 8 minutos em Curitiba. A bola não para, o tempo passa, alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, são 9 minutos jogados, primeiro tempo. A Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020. Com porta-malas com 525 litros a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Tem um, Salazar fez. Não tem nada, Marina Prota. Agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, São Bento e Criciúma empataram em 0-0. São Bento, que estava jogando com 12 jogadores, Elísio. Elísio Júnior. Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B. E vem o Oeste pela direita, bola aberta de Newton, chegou, Ciola fez o cruzamento, corta a defensiva do Tricolor, chegou cortando tudo lá, Hurtado chegou com perigo, Oeste aí, Grayson. Chegou com perigo, mais uma pontada da equipe do Oeste, mas a defensiva do Paraná Clube saiu com tranquilidade dali, na saída de bola, falta para o Paraná Clube, marcada pela arbitragem. Pessoal, ali tá tudo bem com o jogador também da equipe do Oeste, que acabou fazendo a falta ali. O Newton, tudo bem com ele. O camisa 4 do Paraná, Hurtado na bola. Paraná Clube vencendo 1-0 na Vila. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Todas as soluções numa só marca. Banda B. Passando de 10 minutos, 1 pro Tricolor, 0 pro Oeste. Tem gol aonde, Marina? Tem gol lá no Vila. O Vila Nova, aliás, vai vencendo por 1-0. O Thales fez gol aos 4 minutos do primeiro tempo em cima do Ferroviário. Vai vencendo parcialmente a partida e sobe para a segunda colocação. Marina Prota na Central de Esportes, Banda B. Aqui a bola é do Oeste. Arremesso ali do Ciola, trabalhando à frente, buscando futebol de Matson. Devolveu no Ciola, trabalha atrás com o zagueirão Kelly Anderson. Ele abre na ponta esquerda. A bola chega para Caetano, já toca mais à frente para o lateral esquerdo, que é Ourinho. Ele passa o pé na bola, segura, volta, a marcação encosta em cima dele. Tá na bola ali o André junto com ele. Ourinho vai levando, passou e tomou o rapa. Tomou o rapa, o árbitro ia dar a falta, mas ficou com a vantagem. Sei não, viu, Grace? Eu não sei não se um amarelinho já não seria bem pro André aí, hein? Eu também não sei. Elísio, eu acho que, olha, tá bem na minha frente aqui. Concordo contigo, Elísio. Levantou o jogador do Oeste, que tá caído lá ainda. Eu não vejo vantagem nenhuma, ô Gil Rocha. Você que já viu o lance aí, rapaz, que falta sem necessidade do André. Levantou o cara, hein, Gil Rocha? Exatamente. Muito arriscado, né? Nesse momento do jogo, é pra ter tranquilidade, né? E, enfim, mesmo que não tenha VAR, né? O árbitro poderia ter visto, né? Ou poderia ter dado importância pro lance, que não deu. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Paraná vence o jogo 1-0. Você ligado no futebol da Banda B, quebrou ou trincou? Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. E o jogo em de Rocha, passando de 11:40, chegando a 12. Agora 1-0 era tudo que o Paraná precisava, né, Gil? Antes de mais nada, Elísio, a TV mostrou a reprise do lance. O jogador do Paraná tem que levantar a mão pro céu e agradecer, viu? Que era lance aí, ó. Se o árbitro tivesse mal-humorado, era lance para vermelho, não só exatamente. Amarelo. O jogo lance é muito feio. Bom, o Paraná melhor, atacando, tem que continuar atacando para garantir resultado. É a opinião de Gil Rocha, ele que é o ícone dos comentários e é da Banda B. A bola aqui é do Oeste, que segura no campo de defesa. Abre jogo ali, Lu Anderson buscando futebol de Caetano. Já abre mais na canhota para ele, para Ourinho. Ele carrega, faz o passe para Mazinho. Tudo isso pela canhota, campo de ataque da equipe de Barueri. Devolve no Mazinho, devolve no Ourinho, devolve no Mazinho. Vai carregando, chega por baixo ali, ganha só na bola o André. Agora sem falta, sem bater ali no adversário. A bola chega nos pés do Salazar. Toca ali pro André, devolve no Salazar, o autor do gol da vitória parcial do Paraná aqui na Vila Capanema. Ele abre na ponta canhota para Jean Vitor. A bola pingou, matou na caixa, pôs no chão, fez o passe pro Bressão, capitão do time. Já tocou ali para Thiago Alves, pôs na frente, passou pelo Lu Anderson, vai carregando, vai levando, vai tomando tranco, leva vantagem, carrega, abre jogo para ele, para Andrei no bico da grande área, preparou, engatilhou, chute, bateu pro gol, bateu para fora! Chegou o Paraná e valeu a insistência do Thiago Alves, né, Grayson? Valeu a insistência do Thiago Alves, foi aos trancos e barrancos, tirando daqui, tirando dali, botou a bola pro Andrei, que tentou, arriscou, bateu de fora da área. A bola passou próxima à trave do goleirão Kaique França. Passou para fora, tiro de meta. Segue o Paraná Clube vencendo 1-0 na Vila. Quer sair de casa e se divertir com a natureza? Trem Curitiba Morretes da Serra Verde Express. Faz bem andar de trem. Primeiro tempo, 13 minutos, 1 pro Paraná, 0 pro Oeste, que desce pro ataque com o Madison. É um canhotinho bom de bola, hein? Fez o passe no meio pra Mazinho, tentou um avanço, devolveu ali, corta a defensiva do Paraná com o Hurtado. A bola chegou pra Thiago Alves, deixou atrás pra Gino Vitor. O Paraná vai vencendo, o jogo vai voltando a vencer no campeonato. São 7 jogos sem saber o que é vitória. A bola chega pra Igor Militão. Ele abre na ponta direita pra Paulo Henrique. Ele que participou da jogada do gol do Tricolor. A Raiseg Portaria Remota traz a segurança para você e sua família com uma bela redução de custos no seu condomínio. Agende uma visita na Raiseg Portaria Remota. www.raiseg.com.br ou ligue 3049-4747. Paulo Henrique desce pela direita. Já passa a linha aqui de vídeo gramado. Vai carregando. Tem André aberto. Tem Bruno Gomes no comando. Carrega Paulo Henrique. Abre jogo para André. Segurou na linha de fundo. Preparou o cruzamento. Fez o cruzamento na segunda trave pro Bressan. Bateu cruzado pro meio da área. Chega o Anderson. Afasta o perigo. Tira de lá. Aí o Jean Vitor não teve domínio. A bola acaba escapando e sai em lateral para a equipe do Oeste no seu campo de defesa. E atenção, torcedor. Agora 8h14 em Curitiba. A bola não para. O tempo passa. Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, 15 minutos jogados, primeiro tempo, 30 por jogar. A Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro para você. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Com gol de Salazar, vai ganhando o jogo. Paraná tem um. Oeste. Não tem nada. Marina Prota. Pela Série A, no sábado, o Coritiba perdeu para o Ceará na Arena Castelão por 2-1. E no domingo, o Furacão recebeu o Grêmio e perdeu por 2-1 também. Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B. Desce Oeste, lançamento para Mazinho, bateu cruzado, bateu muito mal. A bola passa toda a extensão da área e vai chegando para Jean Vitor no campo de defesa. Ele já faz o passe para Johnny Douglas, deixa para Igor Militão, que abre para Paulo Henrique, abre mais o jogo para Andrei, sempre caindo lá pela ponta direita. Viu Paulo Henrique passando, fez o lançamento para ele. Ele e o zagueirão Caetano, Caetano e ele, ganhou Paulo Henrique, rolou pro Bressan, bateu pro gol, trava o Anderson. Tira na hora certa, o Paraná vai criando. O caminho da mina tá lá na direita, hein, Grayson? Não para de atacar o time paranista e chegando sempre com muito perigo. Elísio Júnior, dessa vez pelo lado direito de ataque do Paraná Clube. Mais uma boa jogada do Tricolor. Tricolor tentou a defensiva do Oeste, tirou, segue 1-0 pro Paraná. Tricolor vencendo 1-0 na Vila. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. A bola que é do Paraná, Hurtado no campo de defesa. Ele abre jogo pra Jean Vitor, faz o lançamento buscando ali o Bruno Gomes, bola muito forte, fica nas mãos do goleiro Kaique França. É a hora de opinião na Banda B. Gil Rocha, que começo bom do Paraná, joga bem o Tricolor da Vila, hein, Gil? Muito animado o jogo, joga bem o Paraná, fez um gol aos 6 minutos, continua atacando, teve uma boa chance na chegada do Bressan agora há pouco, e pelo menos por enquanto tá dando bem certo essa dupla aí, Renan Bressan e Thiago Alves, organizando as jogadas do meio campo. Renan Bressan praticamente um atacante, né? Mas envolvendo a defesa do Oeste, e está bem melhor o Paraná que o adversário até agora no jogo da Vila Capanema. Faz por merecer a vitória e pode chegar ao segundo. E desce de novo o Paraná, cruzamento na área, Bruno Gomes cabeceou na trave! Na trave! No cruzamento do Jean Vitor, o Bruno Gomes quase na marca do pênalti, cabeceou, a bola explodiu na trave do Kaique França, quase o segundo do Tricolor aí, Grayson. Quase, um pecado, Elísio Júnior, pelo lado esquerdo, agora o Jean Vitor fez um cruzamento na cabeça do jogador do Paraná Clube, o Thiago Alves cabeceou, a bola bateu no travessão e não entrou no gol. Segue 1-0, mas Tricolor no ataque, Elísio. E vem com Paulo Henrique pela direita, abre jogo para Andrei no bico da grande área. O Paraná tá gostando do jogo, quer fazer o segundo. Bola com o Renan Bressan, lindo passe para Paulo Henrique, sozinho na linha de fundo, fez o cruzamento nas mãos do Kaique França, que vai no alto, segura sem dar rebote. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher todas as soluções numa só marca. Rádio Banda B. É o Tricolor que tá voltando a vencer na Série B do Campeonato Campeonato Brasileiro. Gol do Salazar, que sai jogando. A bola chega ali para Igor Militão, que carrega com o pé canhoto. Vai chegando no grande círculo do gramado. Ele abre jogo para ele, para Johnny Douglas, que já põe na ponta esquerda para Jean Vitor. De primeira, recobra Hurtado. O Paraná tem a posse de bola, vence por 1-0. De novo Militão, de novo Johnny Douglas. Ele põe na frente, ganha do Ciola, que comete a falta. O árbitro marca. É falta pro tricolor no seu campo de ataque. Lembrando que de segunda a sexta, às 10 da noite, você fecha o seu dia com muita informação. É o Esportes Banda B, na apresentação sempre dele. Bruno Abdala. E a participação do timaço, nota 10 do rádio de segunda a sexta, Esportes Banda B, das 10 às 11 da noite. Thiago Alves pro Paraná. Ele faz o passe para Johnny Douglas, que gira o corpo, inverte o jogo da esquerda para direita. Inverteu muito mal. A bola fica nos pés do Ourinho, que está jogando. Aperta a marcação. Paraná ganha com ali o Renan Bressan, mas adianta muito. Ela fica pro zagueirão Thiago Alves. Deixou ali com Caetano. Recua pro goleirão, que é Kaique França, dentro da sua área. Com o pé esquerdo, força o lançamento, buscando Ourinho pela ponta canhota. Paulo Henrique vai no alto, ganha, sobe, chega lá tirando tudo. O zagueirão camisa 4, Caetano, dá um chutão pra frente, a bola fica nos pés do autor do gol do jogo, o zagueirão Salazar, que procura Igor Militão. De novo pela direita, o Paraná joga muito lá com Paulo Henrique. Ele recua pra Salazar, deixa mais atrás para o Tado. Passando de 19 minutos é primeiro tempo, 1 pro Tricolor, 0 pro Oeste. O Tricolor vai voltando a vencer na Série B. Bola com Hurtado, é o camisa 4 do Paraná. Deixa ali pro Salazar, que faz o passe pra Paulo Henrique no campo de defesa, já partindo pro campo de ataque, já rompe a linha aqui de vídeo gramado. Tem Andrei, tem Bruno Gomes, tem Bressan, tem aqui o Thiago Alves pedindo. A bola chega pro Bressan, devolve no Paulo Henrique, abre jogo pra Andrei, aperta lá a marcação com falta. Tá marcada a falta do Ourinho, falta sobre o Andrei, que tá no chão, tá sentindo ali, né, Grayson? Tá sentindo o jogador do Paraná Clube, o Andrei por ali, tá caído. Acho que vai pedir até a assistência do departamento médico do Paraná. Não, já tá. Acho que vai, o pessoal foi a tá pedindo. Volta, é. Foi a volta daquele lance. O pessoal tá pedindo assistência ali do departamento médico, pedindo assistência da maca para entrar no gramado da Vila Capanema. Vamos ver se a arbitragem vai atender ou não. Acho que ele tá levantando por ali. O momento em que o Biteco já vem pro aquecimento. Começa a aquecer o preparador físico Fabiano Rosenau. Já começa a aquecer ele, mas ele levanta por ali, acho que tá tudo bem com ele. Segue o jogo, Elísio. É, o Andrei que deu no Ourinho, naquela jogada que nós achamos que era até para um cartão amarelo. Sim. Agora o Ourinho foi lá e devolveu. Devolveu, né? Mas o Andrei parece que levou a pior. E o Paraná vem de novo com o Paulo Henrique pela direita. Recua ali para Salazar. Vai passar a linha que divide o gramado com suas passadas largas. Ele inverte o jogo na esquerda para Thiago Alves. Opa! Aí o Ciola pegou, deu no meio do Thiago Alves. É falta pro Paraná, falta pro Tricolor aí, Grayson. E falta bem marcada, né, Elísio? Falta bem marcada. O Ciola acabou pegando pesado no jogador do Paraná, no Thiago Alves. Mais uma falta já cobrada. Desce o Tricolor em busca do segundo gol na Vila. Você ligado no futebol da Banda B aqui, tá 1-0 pro Paraná. E atenção, torcedor, 8:21 em Curitiba. A bola não para, o tempo passa. Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, 21 jogados, primeiro tempo, 24 por jogar. A Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro pra você. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Tem um, Salazar fez. Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Itabaiana venceu o Vitória da Conquista por 3-2 nesta tarde. O ABC empatou com o Coruripe por 0-0. Já o Atlético da Bahia venceu o Vila Nova de Minas Gerais por 5-0. Elísio Júnior! Que felicidade estar com você aqui, ó! No futebol da Banda B, a rádio do coração. O Oeste desce com o Ourinho pela esquerda. Cruzamento rasteiro, Salazar mete o pé na bola, põe pra fora. Ela sai em arremesso lateral para a equipe do Oeste no seu campo de ataque. Começo de jogo, estamos já praticamente indo pra metade deste primeiro tempo, com vitória do Tricolor, que há 7 jogos não ganha. Vai saindo aí desse incômodo jejum na Série B. Já arremessou lateral, Ourinho trabalha com o Mazinho. Ele que é o craque desse time, fez o cruzamento, Salazar no alto corta. A bola cai nos pés do Renan Bressan, deixou ali pro Thiago Alves, tentou, o Ciola tomou a frente e ganhou pro Oeste. Lançamento do Luanderson procurando ali o Matson, bola muito forte, fica no domínio do goleiro Marcos na sua pequena área. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Show de bola, banda B. Agora, Grayson, Roberto Cavallo não larga ali da companhia do seu auxiliar, né? Não larga do seu auxiliar. O auxiliar do Cavallo por muito tempo foi o Cavalinho, o irmão do Cavallo, mas a parceria acabou terminando lá em Criciúma. Vou ver quem é o auxiliar do Roberto Cavallo aí. Deve ser até um auxiliar da casa, Elísio. Até por isso que o auxiliar está sempre do lado dele. Ele chegou agora na equipe do Oeste há poucos dias, então não conhece ainda a fundo esse time, esse elenco da equipe do Oeste. Inclusive, né, Gil Rocha, o auxiliar deve até cantar o nome do jogador para ele ali. Não, aquele ali é fulano, esse é Beltrano, é mais ou menos assim, Gil? Hoje, pelo menos, é absolutamente necessária a presença do auxiliar, né? Mas o Oeste está fazendo o que pode. Até pela apresentação de hoje aí, não dá a impressão que está tão ruim na tabela, né? Certamente o Oeste vai dar uma melhorada com o Roberto Cavallo. Mas o Paraná segue melhor no jogo, já poderia estar vencendo por mais um gol de diferença, não fosse aquela bola na trave e mais uma defesa do goleiro. Bom jogo até agora. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida! Manda bem. Chegando a 24 deste primeiro tempo, 1-0 Paraná, gol de Salazar, que tem a bola. Ele abre para Paulo Henrique, muito acionado nesse primeiro tempo. Deixou a bola para Bressan, raspou ali para ele, para Bruno Gomes, que ganha, atrás para o meio, serviu o Thiago Alves, corta, antecipa o Anderson, mas o árbitro pega uma falta. Tá lá atrás, pega lá em cima do Andrei, que tá apanhando o Dourinho, hein? Aquela primeira entrada tá custando caro pro Andrei, hein, Grayson? Tá custando caro demais, Elísio. Tá apanhando toda hora aí o Andrei do Dourinho. O árbitro pegou mais essa falta. Sistema de defesa do Paraná já faz a cobrança. 1-0, o tricolor vencendo na Vila Capanema. Grupo LCA, Laboratórios Clínicos Associados. 8 laboratórios e mais de 60 unidades em Curitiba e região para realizar os seus exames com qualidade e precisão diagnóstica. Informações no LCA 3332-5733. O Paraná tem a bola. Ela chega para Igor Militão, deixou para o Bressan, tentou ali o avanço. Ciola cortou. Ela chegou ali para o Léo Ceará, que pisou para o Ciola. Tenta o avanço, perde pro Jean Vitor, recupera a bola para Paraná, Renan Bressan no canto canhoto, ele faz abertura mais pra esquerda pra Thiago Alves, já viu o Bressan passando, tem liberdade, vai levando, carregando, encontrou Bruno Gomes na intermediária, abriu jogada pra Andrei, a bola correu muito, vai Andrei, se esforça, chega, rente a linha de fundo, segura a marcação no Ourinho em cima dele, Andrei e Ourinho, bola recuada pra Paulo Henrique, deixa atrás pra Igor Militão, o Paraná tem a bola no campo de ataque, trabalha ali com o zagueirão que é Hurtado, todo o Paraná no campo de ataque, só o goleirão Marcos no campo de defesa, bola aberta para Thiago Alves, 26 do primeiro tempo, Thiago Alves pedalou, foi para dentro, perdeu para o Ciola, que foi inteligente, só meteu o pé na bola e ganhou para o Oeste, já sai jogando a equipe de Barueri, pôs na frente ali o Léo Ceará, tomou vantagem, mas sofreu a falta e pinta o primeiro cartão do jogo, levantou ali o cartão, creio eu que foi para o camisa 8, o Igor Militão, Grayson. Eu também, Elísio, eu daqui, o Gil pode nos ajudar aí no visual da TV, mas acho que foi para o Igor Militão mesmo. Foi sim. Então, Igor Militão, primeiro cartão do jogo aí, parou o contra-ataque da equipe do Oeste. Plastilite, conexões, tubos, acessórios e forro de PVC. Entre qualidade e preço justo, fique com os dois. Escolha Plastilite! 26 minutos, o tricolor vence 1-0, gol de Salazar. Aos 6 minutos do primeiro tempo, a bola aqui é do Oeste. Bola com Luanderson, abre para Ciola no campo de defesa. Já rompe a linha que divide o gramado, prefere recuar jogo de novo no cabeludo Luanderson. Deixa mais atrás ali pro Thiago Alves, que é o camisa 5, líbero da equipe do Roberto Cavallo. Ele abre o jogo para Caetano, na ponta canhota, já figurando no campo de ataque, segura, passa o pé na bola, o Oeste não consegue se armar, vai trabalhando bola no campo de defesa, no seu campo defensivo. Luanderson, com Ciola de novo, o Paraná sobe marcação, ganha com Thiago Alves, desarmou Ciola, vai levando, põe na frente, Ciola se recupera no lance e ganha para a equipe do Oeste. Aí quase se complicou, acabou tomando a falta, o árbitro marca, é falta pro Oeste no seu campo de defesa. Lembrando que de domingo a sexta, você tem aí, na hora do almoço, encontro com a equipe Nota 10 do rádio, o meio-dia esportivo de domingo a sexta-feira, na apresentação sempre dele, o homem de todas as mídias. Osmar Antônio. E a participação de todo o timaço, Banda B, com o noticiário do Trio de Ferro. A bola aqui é do Oeste, sai jogando Léo Ceará. Ele faz a inversão para Luanderson, sim, Grayson. Mandar um forte abraço pro meu amigo Luiz Pimentel, via Luante, moda masculina. Luizinho tá ligado com a gente, ouvindo o Paraná dele aqui, torcendo pro Tricolor na Banda B. Grande Luiz, um abraço a todos da Via Luante, moda masculina no futebol da Banda B, quando são 8h28 em Curitiba. A bola não para, o tempo passa, Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, já são 28 minutos jogados, é primeiro tempo, a Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro. A esportividade que você quer e espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Vai ganhando o jogo, o Tricolor tem um. Oeste! Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Amanhã tem Copa do Brasil, Santos recebe o Ceará na Vila Belmiro às 4 horas da tarde, aliás, e o Atlético Goianiense recebe o Internacional às 7 horas, no Olímpico Pedro Ludovico. E às 9h30 da noite tem Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B. 29 é primeiro tempo, Tricolor tem um, Oeste não tem nada, o Paraná busca mais um com o Thiago Alves. Ele recua ali para Igor Militão, já a opinião de Gil Rocha, o ícone da imprensa esportiva do estado. Salazar carrega o autor do gol, abre jogo para Paulo Henrique, muito acionado nesse primeiro tempo. Faz o passe para ele, para Bruno Gomes, faz o pivô, recua para Militão, no meio de campo, pé canhoto, vai forçando o passe para Bressan. De primeira pista de novo no Militão, no campo de defesa, recua mais para Salazar. Ele que foi o autor do gol na vitória parcial. E aí, Gil Rocha, 29 agora, deu uma diminuída no ritmo para Paraná ou não, Gil Rocha? Deu sim, deu uma diminuída no ritmo. O Oeste chegou a tentar incomodar, mas o Paraná ainda tem o domínio do jogo. Só não está encaixando mais ataques, mas tem mais posse de bola e mais proposta. Vai lá. E mais um cartão, uma falta do Bruno Gomes, que puxou ali o Léo Ceará e toma o segundo cartão do jogo para o Paraná, né, Grayson? Exatamente, Elise. Segundo cartão aí anotado para o Paraná Clube neste primeiro tempo. Esse cartão para o Paraná, confirmando, foi para o Bruno Gomes, camisa 9 do Tricolor. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Agora são dois cartões, né, Gil? Tem que tomar cuidado, porque fica pendurado o Militão mais, porque é volante. O Bruno Gomes é centroavante, então não tem muita exigência na marcação, né, Gil? É, mas é ruim, né, para continuidade, né? Muito pouco tempo de jogo para ter dois cartões. O jogador sempre vai pensar duas vezes antes de matar uma jogada, essa coisa toda, principalmente o Igor Militão. É interessante, né? Porque os dois jogadores que mereciam mesmo os cartões foram o Andrei e o Orinho, né? Os dois. Sobrou pro o Igor e pro Bruno Gomes. E Elísio? Sim, Grayson. O Bruno tá fora, é o terceiro dele, tá fora do próximo jogo, não encara o Cruzeiro na próxima sexta-feira. Já é um desfalque importante, uma falta no campo de ataque bem desnecessária. Aqui a falta é pro Oeste, cruzamento feito, Salazar mete a cabeça na bola, ela tá viva aí na cruzamento feito, corta, Militão afasta o perigo e tome contra-ataque do Paraná pela esquerda. Andrei carrega, põe na frente, vai caindo pela ponta canhota, a marcação em cima dele ali é do Léo Ceará. Andrei põe na frente, ganha do Ceará na primeira, ganha na segunda, mas aí fecha a porta o Ourinho, só na bola e ela sai em linha de lateral. Quebrou, trincou. Alto Glass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Oi, Banda B. Alô, meus amigos dos carros de aplicativo. Você que tá dirigindo aí por toda a região, valeu. Você taxista também nos dando carona. Obrigado pela companhia. Você está no futebol da Banda B. Aqui vem Paulo Henrique pela direita, cortou pro meio, bateu pro gol, bateu mal, a bola sai em linha de fundo. É tiro de meta pro Oeste, pra Kaique França. Quer ter uma super imunidade? Vá de Nato Imune, o mais forte do mercado. www.natoclean.com.br. A rádio do coração. Sai jogando Oeste no campo de defesa com o zagueirão Kelo Anderson. Deixa atrás ali para Thiago Alves na sua intermediária defensiva. Abre jogo na ponta canhota para Caetano. Ele levanta a cabeça, já faz o passe para Ourinho. Muito bem acionado o Ourinho também. Passou pelo Paulo Henrique, segurou. Passou por ele, fez o passe para Caetano. Tentou ali devolver no Ourinho. Corta o Johnny Douglas, a bola sai em arremesso lateral. É manobra aqui do Oeste, já batido pelo Ourinho. A bola chega atrás ali pro zagueirão, que é Thiago Alves. Deixa pro Luan Anderson dentro do grande círculo do gramado. Abre pra Mazinho, que sai do ataque, vem buscar jogo. É o craque, é o diferencial desse time. Mazinho domina com o pé esquerdo. Faz o passe pra Éder Ciola. Conhece muito bem os atalhos da Vila Capanema. Bola com Mazinho de novo. Distribui jogo pra Caetano, camisa 4, dentro da sua área de ataque ali do grande círculo. Bola aberta pra ele, pra Ourinho. Vem buscar jogo de novo, Ourinho. Tem na ponta esquerda ali o Diogo. A bola fica com Ourinho, tenta o toque, ela bate no Meritão, bate no Ourinho e sai em arremesso lateral pro Paraná no seu campo de defesa. O trem Curitiba Morretes da Serra Verde Express voltou e com todas as medidas de segurança faz bem andar de trem. Anda a Rádio do Coração. 1-0 Tricolor. Salazar fez aos 6 minutos. A bola aqui é de Bruno Gomes, faz o pivô, se livra da marcação ali do camisa 4 Caetano. Toca atrás com Paulo Henrique, deixa mais atrás para Salazar, que abre na ponta canhota para Hurtado. Sai jogando o zagueirão da equipe do Paraná. Abre jogo na esquerda para Jean Vitor, pisa na bola, devolve no Hurtado. O Paraná vai vencendo, vai saindo dessa fila aí de 7 jogos sem saber o que é vitória na Série B. Jean Vitor com Hurtado de novo. Ele dá o passe pro meio para Meritão, que tem liberdade. Não tem ninguém do Oeste na sua frente. Vai carregando o Militão pro campo de ataque. Tá passando o Jean Vitor na esquerda. Passou, pediu, recebeu o bolão pra ele. Lançamento, posição legal. Vai chegando na linha de fundo, vai carregando. Cruzamento pra grande área, corta a defensiva do Oeste. Chega Thiago Alves cortando. Boa trama do Tricolor. Que passe aqui do Militão pro Jean Vitor, hein, Grayson? Que passe bonito do Igor Militão pro Jean Vitor. E o Jean Vitor veio bem do lado esquerdo, fez o cruzamento. O sistema defensivo do Oeste tirou de qualquer maneira. Escanteio pro Paraná. Renan pressando a bola, foi assim que saiu o primeiro do Tricolor, quem sabe não sai o segundo. Escanteio pro Tricolor, capricha Bressan, capricha pro Tricolor. Escanteio batido, sobe Milton, mete a cabeça na bola, faz do perigo lá de trás, aí veio o Andrei, tomou aqui, hein, tomou aqui do Léo Ceará, tá no chão o Andrei, bola fica pro Marcos. Deu pra ouvir o grito aqui do André, o árbitro mandou jogar, não deu nada e o Jean Vitor já se levantou. Na verdade, era o Jean Vitor que está com a bola. Você ligado no futebol da Banda B, a esportividade que você quer e o espaço que você precisa, agora você pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a sua vida! Show de bola, Banda B! Erra a defesa do Paraná, recebe Madison, tenta ali o avanço, foi pro chão, é falta. E mais um cartão pro Paraná. Vai subir o terceiro cartão do jogo pro Paraná, cartão pro Jean Vitor, aí, Grayson. Cartão pro Jean Vitor, muita reclamação do técnico Alan Al. O Jean Vitor também tá indignado com este cartão aí, o jogador do Paraná Clube, o Jean Vitor. Mas muito nervoso, mas eu acho que foi merecido, Elísio Júnior. Também acho, e aí, Gil Rocha, você que tem o recurso da imagem, acho que jogadores do Paraná tem que ter mais calma quando foi dar o bote. A bola já tinha saído do controle do adversário e ele deu no tornozelo. Não acho que tenha tido intenção, foi ele errou o tempo de bola e pegou o tornozelo de cima para baixo, por isso o árbitro deu o amarelo. E é mais um fora do próximo jogo. Jean Vitor, terceiro amarelo, tá fora do duelo contra o Cruzeiro. Aí você vê como que é o futebol, né? O Newton, camisa 19, conhecidíssimo Newton, conhecido até no futebol como maluco, foi ali pedir calma pro Jean Vitor. O Newton, que campeão da Copa do Brasil, né? Campeão por onde passou hoje, joga na equipe do Oeste Barueri. A falta pro Oeste, tá na bola Mazinho, 3 cartões no jogo, 3 para jogadores do Paraná. É perigo contra a meta do Marcos, te cuida aí, Marcos. Te cuida aí, zaga do Paraná, Mazinho colocou lá na área, Marcos, vai no alto, soca, afasta o perigo. E tá no chão lá, Hurtado, mas a bola é do Paraná, com o Thiago Alves, segurou a passagem do Andrei, bola pra ele, passou pelo marcador Andrei, põe na frente, Ourinho, vem e se recupera no lance, mas tá caído Hurtado ainda, hein? Hurtado tá no chão, o lance tá seguindo, agora bate pra frente lá, Ourinho, não tem ninguém do Oeste, o jogo tá parado pelo árbitro, o Zandik Gondim Alves Júnior do Rio Grande do Norte. E atenção, torcedor, 8:37 em Curitiba, a bola não para, o tempo passa, Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, 37, 37 jogados, é primeiro tempo, 8 por jogar, a Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, agora você pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Paraná! Com gol de Salazar aos 6, vai vencendo o Paraná, tem um. Oeste! Não tem nada, Marina Prota. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico empatou com o Cruzeiro por 1-1, mesmo placar de Figueirense e Juventude. Também teve Guarani e Avaí, Guarani venceu por 2-1 e o Botafogo também venceu por 2-1 o Vitória. Elísio Júnior. Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B. 38, o jogo segue parado, o Hurtado tá recebendo atendimento. Eu quero saber do Gil Rocha, o jogo, Gil Rocha. O Paraná começou soberano, teve aquela queda normal de rendimento. E agora aos 38, como tá o jogo, Gil Rocha? O jogo tá mais equilibrado agora. O Paraná dominou bem até 20 minutos, teve duas boas oportunidades. E de lá até agora o goleiro Kaique Francis está tendo uma atuação tranquila. O encontro agora foi com o próprio goleiro do Paraná, mas graças a Deus está tudo bem com o jogador paranista. A gente fica na expectativa que nessa reta final o Paraná volte a incomodar mais. Os dois meias que eram os destaques, o Renan Bressan e o Thiago Alves, deram uma sumida no jogo e com isso o time não ataca mais. É a opinião de Gil Rocha, o ícone dos comentários que é da Banda B. A bola é de Johnny Douglas, trabalhou com Thiago Alves, a bola sobrou pra ele, bateu pro gol, bateu mal demais, a bola vai longe da meta do goleiro Kaique França. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Rádio Banda B. E tanto Alan Al como Roberto Cavalo mandam todo mundo pro aquecimento, é isso, Grayson? Exatamente, técnico Alan Al ali. Sob o comando do preparador físico Fabiano Rosenau e também os jogadores do Oeste, aí ambos no aquecimento, já focando este segundo tempo, meu cara Elísio Júnior. Errou ali o zagueirão do Oeste, René Bressan fica com ela, vai no alto, Militão ganha pro Bressan, se recupera no lance, era o Caetano que tava por ali, ele faz o lançamento, a bola bate no Johnny Douglas e fica pro Hurtado, que devolve no Johnny Douglas. 1-0 Paraná, Militão tem a bola segura, aí perdeu, Mazinho tomou a carteira dele, o Militão foi esperto, ganhou de novo, Éder Ciola ganha pro Oeste, carrega, põe na frente, mete um R2, passou por um, passou por dois, não passou pelo terceiro, deixou pra Mazinho, carrega, vai levando, foi deslocado o árbitro, manda seguir o jogo, a bola é do Paraná com o Hurtado, deixa pra Thiago Alves, trabalha com Igor Militão no campo de defesa, ele recua pra Salazar. A Raizeg Portaria Remota traz a segurança para você e para a sua família, hein? Com uma bela redução de custos do seu condomínio, agende uma visita na Raizeg Portaria Remota, www.raizeg.com.br ou ligue 3049-4747. A Rádio do Coração. Você ouviu o sinalzão marcando 40 minutos é primeiro tempo, 1-0 Paraná, gol de Salazar. Mas o Oeste desce com o Madison pela canhota, segura, recua, jogo ali pro zagueirão que é o camisa 5, Caetano. Ele tem a posse de bola da equipe do Oeste, abre lá pro Thiago Alves, que vai saindo pela canhota, bola pro Ourinho, deixou já pra ele, pra Léo Ceará. Vai trabalhando bola a equipe do Oeste no seu campo de ataque, tentou o toque no meio, intercepta bem. Igor Militão ganha pro Paraná, a bola é do Tricolor com Bruno Gomes, ele faz o pivô, ajeita a bola pra Thiago Alves, que tá no grande círculo do gramado, viu legal o Andrei passando com liberdade, a bola chega pra ele, Paulo Henrique mete correria, tem Renan Bressan na área, bola pro Paulo Henrique, bateu cruzado pra trás, bateu ali, travado, a bola fica com a defensiva do Oeste, o Paraná chega de novo bem pela direita, né, Grayson? Mais uma boa pontada do time paranista pela direita, através do Paulo Henrique, o time do Tricolor chegou mais uma vez, mas a defensiva da equipe do Oeste tirou, neste momento ali, um jogador do Oeste, caído ali, é o Léo Ceará, caiu, mas já levantou, e segue o jogo, Tricolor com a posse de bola, Tricolor tentando entrar no sistema de defesa do Oeste. Plastilite, conexões, tubos, acessórios e forro de PVC. Entre qualidade e preço justo, fique com os dois. Escolha Plastilite. A bola é de Johnny Douglas. Trabalha com Thiago Alves, devolve no Johnny Douglas. Ele segura, abre o compasso, serve Igor Militão com o pé esquerdo. Abre jogo para Paulo Henrique. Tá 1-0 para Paraná, gol de Salazar. De novo, Militão. Ele tem a bola, recua ali para Hurtado. Dentro do grande círculo do gramado. No campo de ataque, abre para Jean Vitor. Segura, domina, levanta a cabeça e toca mais atrás para Salazar. Ele que fez o gol que abriu o placar para o Paraná. Sai jogando com estilo, Salazar fez a finta, deixa a bola para Militão, põe na frente, carrega, tem liberdade, tem Bruno Gomes no comando, arriscou, bateu pro gol, defende! Kaique França foi levando, tinha espaço, bateu pro gol, defendeu o goleirão do Oeste ali, Grayson. Mais uma boa pontada do time paranista nessa partida, o tricolor tentou, jogador arriscou de fora da área, de longa distância, o goleirão da equipe do Oeste, o Kaique França, praticou boa defesa, segue o Paraná vencendo por 1-0, como já informado, eles e os jogadores do Paraná do Banco de Reservas, todos neste momento vão fazendo aquecimento no gol da Engenheiro Rebouças, aqui no gol das visitantes do Paraná, os jogadores fazendo aquecimento. E atenção, torcedor, 8h43 em Curitiba, a bola não para, o tempo passa, Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, 43, 2 por jogar no tempo regulamentar. E a Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro da Série B. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, agora você já pode ter. Fiat Cronos 2020 com porta-malas com 525 litros a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B no Durival Brito e Silva, eu conto pra você. Paraná! Tem um, Salazar fez. Oeste! Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Pela 18ª rodada da Série B, o Brasil de Pelotas venceu o CSA empatou com o CSA por 1-1 na sexta-feira. E a Chapecoense venceu o Operário por 1-0. Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B. Gil Rocha, 43 para 44. E esse primeiro tempo, gostou do que viu até aqui, Gil? Sim, o Paraná, na medida do possível, faz um primeiro tempo razoável para bom. Estava muito bem até 30 minutos. Deu uma caída, mas é normal. O adversário também vai se ajeitando no jogo. Agora, o mais importante é terminar esse primeiro tempo com a vitória. Essa vitória é fundamental, os três pontos são fundamentais para o Paraná. Ele está fechando a rodada, né? E vai com pontuação de G4 para a última rodada do primeiro turno. Precisa, de qualquer maneira, desse resultado. Jogando bem ou jogando mal, mas está fazendo por merecer essa vitória parcial no primeiro tempo. É a opinião de Gil Rocha, o ícone dos comentários para a Vida City. Agora é mais fácil de pedir e escolher todas as soluções numa só marca. Sim, Grayson. Mandar um forte abraço para minha vice-presidente lá em Cascavel, Patrícia Cabral. Tá ligada ouvindo a Banda B aí. Valeu, Patrícia Cabral. Aqui falta pro Mazinho, colocou na área, ninguém do Oeste. Marcos fica com a bola. Em Cascavel só dá Banda B também. Ele já solta a bola para Paulo Henrique na direita, o Paraná desce pela direita, bola para Thiago Alves, tentou ali o avanço, perdeu pro Ourinho, que se recupera no lance e sai jogando, mas jogou mal. A bola sobra para Bressan, pensou, rolou para Andrei, pode bater, foi na intermediária, levou pro meio, bateu pro gol em cima do goleiro Kaique França. Teve todo o tempo do mundo, pensou a jogada e bateu pro gol, André Grayson. Tudo começou no Renan Bressan, a bola parou no pé dele, ele com muita calma passou para o Andrei. Andrei também teve tempo, bateu, mas acabou batendo fraco. O Kaique França fez boa defesa, segue 1-0 para o tricolor, finalzinho do primeiro tempo. Paraná somando mais 3 pontos neste Brasileirão da Série B. Vamos a 47, subiu a plaquinha ali do Gustavo Nogas, ele que é o quarto árbitro, marcando 2 de acréscimo, pedido aí pelo Zandic Gondim Alves Júnior, que comanda o jogo, quebrou, trincou. Alto Glass é o nome certo, alto nível de qualidade na droga de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. 46, vamos a 47, reta final do primeiro tempo, que vai sendo vencido pelo Paraná, gol de Salazar, 1-0, o tricolor vai se reencontrando com o caminho das vitórias. Bate lateral ali o Paulo Henrique, bola chegou na frente para Bruno Gomes, perdeu, recupera a bola a equipe do Oeste, sai jogando com o Ourinho, perdeu, recupera Igor Militão, faz o lançamento, aí tentou e Thiago Alves não foi, a bola chegou para o Andrei, legal a posição dele, dominou, é um contra-ataque do Paraná, a bola deixadinha para Renan Bressan do meio de campo, bateu para o gol, na trave! Explode na trave e sobra com Jean Vitor, que abre para Militão no bico da grande área. É a segunda bola na trave do Paraná. É a segunda bola que quase entra no gol do Kaique. Que chutaço aí do Bressan, Grayson. Que chutasse, que pecado, Elísio Júnior. É a segunda bola que explode no travessão. Ele, Renan Bressan, de fora da área, fez aí uma, chutou com maestria, como já está acostumado, e a bola caprichosamente bateu no travessão. Via Luante, moda masculina, coleção de inverno nos melhores preços na Via Luante, na rua Estados Unidos, 1055. 5 no Bacaxeri. E aqui ergue os braços, Zandique Gondim Alves Júnior. Ele apita e encerra o primeiro tempo na Vila Caparemo, placar Fiat Banda B. Fechou assim. Paraná. Com gol de Salazar, o Paraná vai ganhando o jogo. Paraná tem um. Oeste. Não tem nada. Vem aí o intervalo dinâmico na Banda B, no comando dele, Bruno Abdala. Intervalo dinâmico. Bruno Abdala. Na Banda B, o intervalo é dinâmico. Vitória parcial do Tricolor, 1-0 na Vila Capanema diante do Oeste Barueri. Gol marcado pelo zagueirão Salazar, se aproveitando de uma sobra na cobrança de escanteio do Renan Bressan. Ele meteu o pé direito na bola, mandou para a rede. Gol do Salazar a favor do Paraná. Vitória importantíssima do time tricolor jogando em casa. Éder Ciola, lateral direito do Oeste, fala aqui na Banda B. É, no encaixe, mas depois o professor corrigiu, a gente conseguiu ter posse de bola, começamos a chegar mais lá, mas infelizmente, no momento que a gente viu, a gente não pode ter erro nenhum e eles, uma bola parada, a gente sabia que era o forte, eles conseguiram fazer o gol, mas o jogo tá igual, a gente vamos acertar ali para voltar e tentar fazer o primeiro gol e sair daqui com a vitória. Éder Ciola, lateral direito, ex-jogador do Paraná, hoje atuando no Oeste, falando aqui na Banda B em carona com o Sport TV. Vamos ouvir também o Salazar, zagueirão tricolor, autor do gol nessa primeira etapa de jogo na Vila Capanema. E na tua visão, pelo que o Paraná produziu, você acha que foi justo esse 1-0? Não, é, pelo que a gente produziu, acho que foi justo o resultado. Merecemos fazer mais gols pelas as bolas que bateram na trave, mas estamos trabalhando para isso. Agora no segundo tempo ficar ainda mais focado e terminar de matar o jogo que a gente quer. Salazar, zagueirão do time tricolor, falando aqui na Banda B, na pergunta do Thiago Ribeiro, em carona com o Sport TV. Voltamos à Vila Capanema, Grayson Assunção, as opções de banco do Alan Al e também do Roberto Cavallo para a segunda etapa de jogo, Grayson. Perfeito, meu caro Bruno Abdala, começando com os reservas do Paraná Clube. O técnico Alan Al tem à disposição para o segundo tempo, 12 o goleiro Felipe, 13 Felipe Maia, 14 Luan, 15 Caio, 16 Juninho, 17 Guilherme Biteco, 18 Léo Castro, 19 Gabriel Pires, 20 Cal, 21 Vitinho, 22 Marcelo e 23 o Bruno Xavier. Já o técnico Roberto Cavallo tem no banco de reserva o 12 Luiz, o 13 Matheus Rocha, o 15 Bruno Miguel, o 16 Rael, o 17 Wellington, o 18 de Paula, o 9 Tite, o 20 Cauã Jesus e o 21 Ramon. Essas são as opções do técnico Roberto Cavallo para este segundo tempo, Bruno Abdala. Valeu, Grayson Assunção, que está na Vila Capanema acompanhando as coisas de Paraná e Oeste. Vitória parcial tricolor 1-0 no Dorival Brito e Silva. Central de Esportes da Banda B, esse jogo de hoje, jogo isolado pela Série B, mas com essa vitória, Marina Prota, o Paraná vai subindo na tabela de classificação, né, Marina? Exatamente, Bruno Abdala, com essa vitória parcial, o Paraná Clube sobe para quinta colocação, encosta no Juventude, que é o quarto colocado, e abre o G4 da competição. Paraná agora tem 28 pontos, né? Com essa vitória de 1-0, ele então se aproxima ao G4 da competição. E para aproveitar, a gente já passa aí um resumo de como fica essa tabela. Sim. Com essa vitória do Paraná Clube. A Chapecoense continua em primeiro lugar com 36 pontos, seguida do América Mineiro com 35 e o Cuiabá com 33. O Juventude tem 28, é o quarto colocado. E o Paraná Clube encostou ali, está com 28 pontos também. Na sexta colocação, a Ponte Preta tem 27 e o CRB tem 26 na sétima colocação. Confiança tem 25 pontos, seguido pelo Sampaio Correia com 24, mesma pontuação do CSA. Na 11ª colocação, o Avaí tem 23 pontos, o Operário tem 22 na 12ª. Guarani tem 21 pontos, está na 13ª colocação, seguido pelo Vitória, que tem 20 pontos e está na 14ª. O Brasil de Pelotas tem 20 pontos também e o Náutico está com 19, ele que está ali pertinho da zona de rebaixamento. E o Figueirense, com 19 pontos, abre então essa ZR. Seguido pelo Cruzeiro, com 17 pontos, mesma pontuação do Botafogo. E o Oeste vai perdendo hoje, tem 7 pontos, é o lanterninha da competição, Bruno Abdala. Valeu, Marina Prota, Central de Esportes da Banda B. Agora são 10h52, na volta do intervalo, o ícone da comunicação, Gil Rocha, analisa essa primeira etapa de jogo. Paraná 1, Oeste 0. Banda B, a rádio do coração. Jornada Esportiva. Banda B. Propaganda eleitoral. PSDB. Dr. Emerson 7, 45777. Igualdade, dignidade e justiça para todos. 45777. Sua voz na política. PSDB. Sou Ju Javorski, 45555. Policial civil do COP com 11 anos de experiência. Vou criar um projeto de segurança pública totalmente voltado à mulher. Chega de apanhar e morrer calada. Ju Javorski, 45555. PSDB. O design esportivo que você quer com a tecnologia da Central Multimídia que precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço. Ele sai a partir de R$ 59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida. 22! A questão da saúde ainda é uma ferida aberta na nossa cidade. Nós precisamos inverter essa lógica e, ao invés dos grandes planos de saúde particulares, precisamos colocar as pessoas em primeiro lugar. E para isso, é preciso uma prefeita que não faça concessões. Vamos acabar com os cargos comissionados e os mais de 6 milhões de reais por ano economizados em favores. Vamos investir na revisão dos cargos e salários e na valorização dos nossos profissionais da saúde. Cristiane Guiarete. Coligação Curitiba Cidadã PN Pros. O para-brisa trincou. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. E agora como fica? Fica linda, fica verde, colorida. Fica justa com saúde. E como é que fica? Fica com Greca. Eu me sinto bem em ver a nossa vida melhorar. É 25 pro que é bom continuar. E como é que fica? Fica com Greca. Rafael Greca, prefeito 25, vice Eduardo Pimentel, coligação Curitiba Inteligente e Vibrante, tem PSD, PSB, Republicanos, PMN, PSC, Cidadania, PP, PRDB, PTB. Balanceamento, geometria, freio, embreagem, meu carro redondinho pra cidade ou pra viagem. Roda nova, pneu bonitão, com toda qualidade, com toda tradição. Fui ali pertinho, meu carro agradeceu, por tanto carinho, eu fui na Banda Pneus. Seu carro redondinho para rodar na cidade ou para viajar tranquilo é só na Bana Pneus. Bana Pneus, pertinho de você. Bana Pneus. Quem trabalha com construção civil sabe, Vedacit é a proteção que a família precisa para morar com saúde. Quem usa Vedacit constrói melhor um lugar para se viver melhor. E a Vedacit que você conhece agora é uma marca só, com nova embalagem e organizada em uma nova linha. A família Vedacit está mais fácil para escolher e pedir. Peça sempre pela marca Vedacit. Vedacit, o nosso bem-estar. Vedacit, todas as soluções numa só marca. Vote nos vereadores e vereadoras do PT. Vote 13. Pensar uma frase para a nossa cidade. Curitiba tem que ser para as crianças. Sou Ângelo Vagnoni. Meu número é 13222. Em defesa dos serviços públicos. Com coragem para lutar. Professora Josete, 13613. Olá, eu sou Salete Bes. Pelo cuidado com as pessoas, vote 13611, Salete Bes. Paulo Opusca, prefeito. Vice-delegado Pedro Felipe. Partido dos Trabalhadores. Paraná Oeste! Banda B! Forte no esporte! Esporte é Banda B! 8h56. Bruno Abdala. É um intervalo dinâmico aqui da Banda B no AM550, vitória parcial do Paraná, 1-0, diante da equipe do Oeste Barueri. Quem analisa esta primeira etapa de jogo aqui na Banda B é ele, que é o ícone da comunicação esportiva. Gil, é o Gil Rocha. Contigo, Gil. Pois é, meu caro Bruno, minha amiga, meu amigo, que prestigiam esse nosso trabalho em mais uma transmissão esportiva da Banda B. O time do Paraná faz um bom primeiro tempo, só teve uma faixa do tempo ali entre os 20, entre os 25 mais ou menos, e os 40 minutos, esses 15 minutos aí, que o Paraná não dominou o jogo. É bem verdade que, isso é até curioso, né? O primeiro bom ataque foi do Oeste. E o goleiro Marcos saiu bem, mostrou segurança na saída. E olha o ritmo que estava o jogo. Esse ataque do Oeste foi aos 4 minutos. Aos 5, o Paulo Henrique mandou o petardo e o Kaique França fez uma ótima defesa. Mas aí, na cobrança do escanteio do Renan Bressan, o bate-rebate e o zagueirão Salazar estava lá para pôr a bola na rede. O Paraná mostrava que estava disposto a pressionar, os dois zagueiros estavam na área e um deles acabou fazendo o gol, o primeiro gol, vibrou bastante o Salazar, né? Jogador que está buscando aí a condição de titular no Paraná Clube, buscando se firmar, aproveitando aí a ausência de outros que saíram ou que estão machucados. O Renan Bressan estava sendo, como a gente espera, o termômetro do time do Paraná. O time seguiu atacando, e isso é bacana de se destacar, porque ficava a dúvida, né, de se Renan Bressan e Thiago Alves poderiam atuar juntos, ou se o Thiago Alves ficaria deslocado totalmente para o lado do campo. E as duas coisas não precisaram acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, não precisou o Thiago Alves ir para o lado e, ao mesmo tempo, deu para encaixar legal, pelo menos na maior parte do jogo, os dois ali no setor de criação do Paraná, já que o Renan Bressan praticamente foi um segundo atacante a todo momento colado no Bruno Gomes. Foi uma atuação boa do Paraná, que seguiu atacando e, aos 17 minutos, o Jean Vitor fez o cruzamento. Joga muito bem esse Jean Vitor, um jogador muito regular. Todo jogo ele participa e todo jogo ele tem jogado bem. Foi um achado esse lateral esquerdo do Paraná Clube. Faz assistências, vai pro ataque, mas não descuida da defesa. Realmente um bom jogador, o lateral esquerdo do Paraná. Fez um cruzamento legal. O Bruno Gomes cabeçou, o goleiro já estava batido e a bola foi no travessão. E aí, a partir daí que a gente diz que o Paraná deu uma caída, até porque o Oeste acertou um pouco a marcação ali, mas nada que incomodasse o goleiro Marcos. Houve lances de violência, primeiro do Andrei em cima do Ourinho, era lance para cartão, podia o árbitro até pensar em vermelho, mas certamente para amarelo. E depois do Ourinho em cima do Andrei, o revide, também era lance para cartão, poderia ser até o vermelho, mas certamente o amarelo, o árbitro não deu para nenhum dos dois, mas depois acabou dando amarelos para o Jean Vitor, para o Igor Militão e para o Bruno Gomes, basicamente porque o Paraná parou com faltas os contra-ataques da equipe do Oeste Barueri. O Paraná ficou aproximadamente 60% com a posse de bola, teve 5 finalizações, sendo 3 perigosíssimas. Voltou a atacar forte. O Igor Militão deu um chute bonito aos 42, o Kaique Franca fez uma boa defesa e aos 46 minutos o Renan Bressan, ele chuta muito bonito, ele tenta sempre tirar a bola do alcance do goleiro, tirou, mas mais uma vez a bola foi no travessão. Então o Paraná teve 5 bons ataques, 2 defesas do goleiro, 2 boas defesas do goleiro, 2 bolas no travessão e o gol do Salazar. O Oeste teve apenas um ataque perigoso com a saída do Marcos. Portanto, foi bastante merecido essa vitória do Paraná Clube. Poderia, sem dúvida, estar voltando agora para o segundo tempo com o placar de 2-0, que daria muito mais tranquilidade para a equipe do técnico Alan Al. De qualquer maneira, a gente sabe que o Oeste é um adversário que sempre incomoda, um adversário enjoado, mesmo estando nessa posição ruim na classificação que a Marina nos traz. É um time que sempre contra o Paraná gosta de complicar. Por isso o Paraná tem que realmente tomar cuidado. Uma pena que na bola, a rede não balançou mais uma vez, que o Paraná poderia ter uma tranquilidade maior para a segunda etapa. De qualquer maneira, jogando o que vem jogando, jogando o que jogou até agora, o Paraná tem tudo para confirmar essa vitória importantíssima, que leva o time à quinta colocação, com o mesmo número de pontos do Juventude, que está em quarto, fechando o G4 e apenas perdendo no saldo de gols. Para um time que estava numa sequência ruim de 7 jogos sem vitória, esses 3 pontos são fundamentais, Bruno. Muito bem, Gil Rocha aqui na Banda B. Vai começar o segundo tempo e quem volta na Rádio do Coração é ele que navega nas ondas da felicidade. Que felicidade! Autoriza Zandig e Gondim, Alves Júnior, tá valendo! Começa o segundo tempo na Vila! Nas ondas da felicidade. Paraná! O futebol tem sua identidade. Elísio Júnior é gol! Mudou. Rádio, tá valendo, começa o segundo tempo. Quem mudou, Grayson? Mudou a equipe do Oeste. Saiu camisa 4, Caetano. Para a entrada do 20, Cauã Jesus. Saiu 4, Caetano. Para a entrada do 20, Cauã Jesus no time de Roberto Cavallo. Então tá aí, abre mão de um zagueiro, né, Gil Rocha, o Roberto Cavallo, e já põe um jogador pra jogar mais à frente lá, o Cauã Jesus, que vai tentar auxiliar lá o Madison, o Mazinho. Vai pra frente, sai de trás um pouquinho o Roberto Cavallo, Gil Rocha. Isso, porque aquela formação de 3-5-2 realmente aconteceu o que a gente previa, viu, o Elis? Na verdade, foram cinco zagueiros. Agora ele volta pro esquema mais convencional. Você ligado no futebol da Banda B, comecinho de segundo tempo, Oeste se solta, bola na frente para Léo Ceará, desarma ali o Igor Militão, a bola chega para Andrei caindo pela direita, tem Bruno Gomes no comando, lançamento para ele, posição legal, na linha de fundo, recebe, segura, faz o pivô, devolve no Andrei, corta ali o Ourinho, toma a frente, ganha para a equipe do Oeste e segura pela canhota, já faz o passe para Cauã Jesus, deixa de primeira ali para Léo Ceará, devolve para ele, ganha Paulo Henrique no alto, a bola chega para Salazar, que sai jogando com uma finta ali sobre o Cauã Jesus. É você ligado no jogo, ligado na Banda B para Plastilite. Conexões, tubos, acessórios e forro de PVC. Entre qualidade e preço justo, fique com os dois, escolha Plastilite. Comecinho do segundo tempo, 1-0 para a vitória importante demais para o Tricolor, que vai voltando a encostar no G4. Sai jogando ali Johnny Douglas para o Paraná. Ele abre para a Renan Bressão, capitão pela ponta canhota. Tem passando o Thiago Alves, recebeu, segurou, fez o giro. Tenta a devolução, Éder Ciola chega, ganha por baixo, desarma o Thiago Alves. Está jogando para a equipe do Oeste no seu campo de defesa. Dá um chutão lá para frente, não tem ninguém do Oeste, a bola vai saindo em lateral. É arremesso para a equipe do Paraná no seu campo de ataque. Não fique fora do jogo. Aumente a sua imunidade com o Nato Imune da Nato Clean. www.natoclean.com.br. Oi, manda B! Thiago Alves para o Paraná faz o pivô sobre o Éder Ciola. Acaba recuando ali para Salazar, que já força o lançamento. Éder Ciola intercepta e sai jogando para o Oeste. Já vê Cauã Jesus passando. Lançamento para ele, Salazar no alto, mete a cabeça na bola. Roberto Cavallo pede pro time sair e o time sai com o Léo Ceará. Fez o toque rasteiro, procurava ali o Madison, corta ali o Jean Vitor. Bola chega pro Bruno Gomes, faz ali o pivô, toca de cabeça para Thiago Alves. Já vem a passagem do Andrei, bola para ele. Ourinho ganha no peito, sai jogando para a equipe do Oeste no campo de ataque. Carrega pelo meio, abre jogo na ponta canhota para Cauã Jesus. Tem mais aberto o Mazinho, bola para ele de primeira, pé esquerdo, toca atrás para Ourinho. Ele se segura, faz ali a abertura de jogo, tenta o toque no meio, a bola chega para Newton, devolve no Ourinho, tenta o toque na frente e corta Salazar. A sobra é de Newton, ele abre jogo na ponta canhota, para ele, para Cauã Jesus que entrou agora, bola para Ourinho, tentou o toque atrás ali pro Diogo, deixou na frente para Mazinho, corta a defensiva do Paraná, ela chega aqui pro Bruno Gomes, sai jogando, tentou o toque, o René Bressan, toque rápido, acabou errando, a bola fica com o Thiago Alves. É você ligado no jogo, ligado na Banda B, lembrando que de segunda a sexta tem o Rei do Rádio, das 8 ao meio-dia. E tem Luiz Carlos Martins aos sábados, das 9 ao meio-dia, na Banda B. Luiz Carlos Martins, ele faz com o coração. Começo de segundo tempo, 1 pro Paraná, 0 pro Oeste, que insiste com o Ourinho. Passou no meio de 2, aí fecharam a porta pra ele. Falta do Militão, é falta pro Oeste aí, Grayson. Falta pra equipe do Oeste, lá do esquerdo de ataque da equipe do Oeste. Oeste voltou, como você bem disse, Elísio Júnior, técnico Roberto Cavallo colocou a equipe do Oeste pra frente neste segundo tempo. Segue o Paraná vencendo por 1-0 na Vila Capanema, somando 3 pontos e voltando a vencer o tricolor. É falta pro Oeste, te cuida aí, Marcos, te cuida aí, zaga do Paraná na bola, Léo Ceará prepara o levantamento na marca do pênalti, Salazar no alto, cortou pro meio, a sobra do Oeste, a batida pro gol, pra fora! Bateu com tudo ali o Diogo, bola foi pra fora, mas levou um perigo a meta do Marcos aí, Grayson. Lance perigoso da equipe paulista, o Diogo bateu de fora da área, a bola passou rente à trave do goleirão Marcos, mas foi pra fora. Apenas tiro de meta, segue o Paraná, vencendo 1-0. Lá no litoral, meu amigo Eduardo, lá de Ponta Grossa, narrador da Rádio Operário, grande Eduardo, tá lá no litoral do Paraná, em Xangri-Lá, ouvindo o futebol da Banda B. Valeu, Dudu, grande abraço, meu amigo. Obrigado pela companhia, pelo carinho aqui no AM550. E lembrando que para fazer a cobertura do futebol com segurança, a equipe da Banda B realizou testes de Covid-19 com o grupo LCA, Laboratórios Clínicos Associados. Faça o teste você também. Informações 3332-5733. Banda B. A bola é do Oeste, que sai jogando com o Luanderson. Abre jogo para Aurinho, deixa Elisio na frente para Léo Ceará. Preparou o cruzamento para a pequena área. Passa por todo mundo e vai para a linha de fundo. Sim, Grayson. Mais uma vez, os jogadores do Paraná Clube no aquecimento, atrás do gol da Engenheiro Rebouças, Fabiano Rosenau, preparador físico do Tricolor, comandando ali o aquecimento dos atletas. Vamos ver se daqui a pouquinho o Alan Al promove alguma substituição. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, agora você pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida! Passando de 6 minutos, etapa final de partida, 1-0 Paraná na Vila. E olha o Bruno Gomes, pegou a bola ali na sobra do Diogo, foi empurrando o Bruno Gomes, o árbitro mandou jogar, marca apenas arremesso lateral para a equipe do Paraná no seu campo de ataque. É você ligado no jogo, ligado na Banda B, a rádio do coração. Lembrando que meio de semana tem Furacão em campo, é a Copa do Brasil, tem Atlético e Flamengo, quarta-feira, 9:30 da noite. O comando é dele, o cara que levanta a galera, Marcelo Ortiz. Bom, Gil Rocha, Monique Vilela, Pedro Melo e Marina Prota na transmissão, quarta-feira de Copa do Brasil pro Furacão. Tem que virar a chavinha, né? Virar a chavinha no Brasileirão, o time tá mal, mas a Copa do Brasil é competição nova pro Furacão, que estreia nas oitavas de final. Aqui chegando a 7 minutos, bola sobrou pro Hurtado, que, meu Deus, meteu um viva a noite, a bola foi lá no alto, Salazar não gostou a muito. Bola foi quase em você, eles, quase na cabine, rapaz. É, quase que vem aqui, o Hurtado não quis saber de brincadeira não, o zagueirão da equipe do Paraná. O Oeste vai gostando do jogo nesse segundo tempo, toque na frente para Léo Ceará, bola muito forte, ela sai em lateral pro Paraná no seu campo de defesa. E atenção, torcedor, 9:09 em Curitiba, a bola não para, o tempo passa, Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass, é o nome certo, 7 minutos jogados, é segundo tempo de jogo. A Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro pra você. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Paraná! Tem um, Salazar fez. Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, São Bento empatou em 0-0 com o Criciúma e o Vila Nova vai vencendo o Ferroviário por 3-0. Gol feito agora, já marco para vocês aí quem é que é o autor desse gol da vitória de 3-0 pelo Vila Nova. Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B. Passando de 8 minutos, já tem a opinião de Gil Rocha, o ícone da imprensa esportiva paranaense, que é da Banda B. Aqui Cauã Jesus desce pro Oeste, tenta o toque no meio ali para Léo Ceará, interceptado só na bola pelo Militão. A bola fica com ele, com René Bressan, trabalha com o Thiago Alves, devolve no Bressan, que toca de novo no Thiago Alves, faz o lançamento para Andrei, antecipa o Anderson, ganha do primeiro, ganha do segundo, vai na vontade o zagueirão, lançamento para Léo Ceará. A bola pegou nas costas dele, mas mesmo assim abriu para Mazinho, lance perigoso contra o Paraná, te cuida aí, Marcos. Mazinho cortou pro meio, bateu pro gol, para fora! Pra fora! Teve desvio no Hurtado, Mazinho é perigoso, lance perigoso contra o Tricolor aí, Grayson! Perigoso, Mazinho, rapaz. Oeste voltou bem neste segundo tempo, Mazinho driblou pra cá, pra lá, bateu pro gol, a bola desviou no Hurtado, escanteio pro Oeste. Escanteio pro Oeste, Léo Ceará na bola colocou, Nilton subiu de cabeça pra fora! O Nilton subiu na pequena área, raspou, a bola foi à esquerda do Marcos, ninguém se entendeu ali na zaga tricolor, Grayson! Elísio Júnior do céu, mais uma boa chance da equipe do Oeste. Após o cruzamento, após a cobrança do escanteio, o Nilton subiu ali mais que todo mundo e quase a bola entra no gol do Marcos, mas segue 1-0, foi apenas tiro de meta para a sorte do tricolor, Paraná vencendo na Vila. Que susto, hein, Elísio? Que susto! O cara subiu sozinho ali na pequena área, de Rocha. Nossa, o Oeste voltou bem melhor. O Oeste tinha feito só uma finalização no primeiro tempo, agora já fez a segunda perigosa. O Paraná finalizou 9 vezes no primeiro tempo, com 5 perigosas, e até agora nada no segundo. Tá assustando o Oeste nesse segundo tempo. E a gente sempre repete, né? O resultado está muito magrinho e o Paraná precisa de qualquer maneira desses 3 pontos. É a opinião de Gil Rocha, o ícone dos comentários que é da Banda B para Venda City. Agora mais fácil de pedir e escolher todas as soluções numa só marca. Show de bola, Banda B. Para marcar uma falta ali, o árbitro do jogo marcou a falta. O Alan foi a loucura, quase que o Alan entrou no campo ali, Grayson. Elísio, o Alan ficou, rapaz do céu, ficou doido ali o Alan Al. Tava brabo o técnico do Paraná Clube, realmente, com a marcação. E vou dizer pra você, tô sentindo assim o pessoal muito nervoso com a arbitragem. Talvez pela aplicação dos cartões, o pessoal do Paraná não tá muito feliz com a arbitragem, não. Quebrou, trincou, Auto Glass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Banda B, a rádio do coração. A técnica aqui é de Alton Salles na Vila Capanema. Tendo o toque na frente, Cauã Jesus corta a defensiva. Ela tá viva ainda pra Cauã Jesus. O Oeste começa a gostar do jogo. É perigoso, hein? O empate hoje seria desastroso pro Paraná. Aí o Ciola fez o passe errado, a bola vai direto pra fora. Ela sai em linha de lateral. É você ligado na Banda B. Faça um dos passeios mais bonitos do mundo. Trem Curitiba Morretes da Serra Verde Express. Faz bem andar de trem. Rádio Banda B. É o segundo tempo de jogo na Vila Capanema, vai dando tricolor, vitória suada, vitória magra até aqui, tem que fazer mais um pra garantir tricolor, e vem com ele, com o Meritão, carrega, abre jogo pra Andrei, tá impedido, tá voltando, Andrei. O Andrei tá impedido, tá voltando, ele tá brabo com ele mesmo ali, ou com quem fez o passe, que foi o Johnny Douglas, né, Grayson? Ele tava brabo com o Johnny Douglas ali, mas o impedimento claríssimo, né, ele tava voltando, não tinha o que falar, você na hora cantou que ele tava impedido e o assistente na hora levantou a bandeira, impedimento bem marcado. Seria a primeira chance do Paraná neste segundo tempo, mas chance que acabou não sendo concluída devido ao impedimento. A Raiseg Portaria Remota traz a segurança para você e sua família com uma bela redução de custos do seu condomínio. Agende uma visita na Raiseg Portaria Remota, www.raiseg.com.br ou ligue 3049-4747. Passando de 12 minutos e meia, segundo tempo, 1-0 Paraná. Você que tá dando carona pra Banda B, obrigado pela companhia. Noite de segunda-feira, noite de futebol. Bola pra Andrei, passou, tenta o avançorinho, corta. A sobra é do Oeste. Sai jogando ali com o Cauã Jesus, ele já encontra Léo Ceará, que carrega, põe na frente, passa por um, passa por dois, não passa pelo terceiro. Andrei chega, faz aquela jogadinha de segurança, põe a bola pra fora, ela sai em arremesso lateral. Agora aqui, começo de segundo tempo, bom do Oeste, hein, Gil Rocha, surpreende, só dá Oeste no jogo. Pois é, mudou a planificação tática, a entrada do Cauã Jesus deu muito resultado. O Paraná vai ter que preparar uma resposta, e o Alan Al geralmente demora um pouco, além do que a gente imagina, né, que seria o legal, para alterar, mas é hora de um pensamento nesse sentido. O Oeste domina o segundo tempo. Opinião de Gil Rocha no futebol da Banda B. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, agora você pode ter, hein? Conheça o Fiat Cronos 2020. Com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida! Banda B. O Oeste vem pro jogo, desce pela direita, bola chega para Thiago Alves, toca para Ciola, devolve no Thiago Alves, todo o time do Oeste praticamente no seu campo de ataque. Lançamento feito ali pro camisa 11, que é o Madison, dominou, rente a linha lateral, chega por baixo, Jean Vitor corta, põe a bola para fora, ela sai em arremesso lateral, já batido. O Oeste tem pressa, o Oeste quer o empate, é o lanterna da Série B, o Paraná que, ó, não pode dar bobeira, tricolor, não pode dar bobeira. Mais um lateral ali pro Oeste, o Ciola cobra na área, hein? Já sinalizou ali, vai lá pra área. Lateral pro Oeste, quase na linha de fundo, Ciola na bola. Ele vai arremessar, se mexe ali, Mazinho se mexe também, o Newton. Arremesso pra Mazinho, a bola passou por todo mundo e fica nos pés do Andrei, que sai jogando e já encontra Bruno Gomes. Olha o bom contra-ataque do Paraná pintando pro segundo gol. Bola pra Paulo Henrique, na velocidade, invadiu, olha, pôs na frente, bateu cruzado. Que Paraná! Felicidade! Num contra-ataque fatal do tricolor, bolão do Andrei pra ele, meteu o R2 danado, deixou na saudade o zagueirão Luanderson e bateu cruzado na saída do goleirão Kaique França aos 15 minutos do segundo tempo. Paulo Henrique vem e faz pro seu, pro meu, pro nosso tricolor da Vila, que vai abrindo vantagem e vai reencontrando a vitória na Série B. Paulo Henrique vem e agora mexe no placar da Fiat da Banda B. Paraná. Tem dois, Salazar e Paulo Henrique marcaram. Oeste. Não tem nada. Que velocidade, que contra-ataque, nota 10 do tricolor, Gleison. O Paraná não vinha bem no jogo, mas um rápido contra-ataque começado no Andrei. Andrei começou a jogada, uma jogada muito boa, passou para o Paulo Henrique. E aí o Paulo Henrique pelo lado direito passou por cima de todo mundo e acabou tendo a opção de cruzar, mas decidiu chutar direto pro gol e a decisão foi acertada. Decisão que faz o tricolor mexer no placar. Agora o Paraná Clube tem dois, vai somando 3 pontos, voltando a vencer Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro. O Oeste não tem nada, Gil Rocha. Quem atacava era o Oeste, tanto que a jogada começou com um lateral cobrado pelo Éder Ciola. A zaga do Paraná cortou, o Andrei viu muito bem o Paulo Henrique, mas que saúde do lateral direito do Paraná. Ele correu muito, não perdeu o pique, deixou a marcação para trás e chegou inteiro para bater forte cruzado. O Paraná vivia o seu pior momento do jogo e faz o segundo gol, Marina. Paulo Henrique faz o seu primeiro gol nesta Série B. Esse é o 20º gol marcado pelo Paraná Clube e o 32º sofrido pelo Oeste. Com o resultado, o Paraná Clube se mantém na 5ª colocação, bem próximo do G4. 2-0 pro tricolor, que vai reencontrando o caminho das vitórias na Série B. Você ligado na Banda B, quebrou o trincão. Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na droga de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. 2-0 tricolor, Salazar e Paulo Henrique. Que velocidade do Paulo Henrique no segundo gol do tricolor. E atenção, torcedor, agora 9:20 em Curitiba. A bola não para, o tempo passa, Autoglass marca. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. 18 minutos jogados, é segundo tempo. A Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro da Série B pra você. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida, o placar Fiat Bandabino do Nival Brito e Silva, eu conto pra você. Paraná! Agora tem dois. Oeste! Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Ontem nós tivemos resultados aí da competição que se encerra hoje com o Paraná Clube jogando. Nós tivemos CRB e Oeste. Oh, perdão. Temos um jogo atrasado aqui. A Chapecoense joga amanhã às 7 horas da noite contra o CSA. Esse jogo que foi adiado e agora volta a ser disputado na terça-feira às 7 horas por conta aí dos casos de Covid no CSA. Elísio Júnior! Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B! 2-0 Tricolor, a bola é do Oeste, que até o gol do Paraná era melhor em campo e buscava o empate. A bola fica ali com o Eliciola, trabalha com o Nilton, recua ali pro zagueirão que é Thiago Alves. Ele tem a bola dominada na linha que divide o gramado, faz o toque pra Diogo, ele domina, levanta a cabeça, deixa pra Ciola, trabalha com o Nilton, pela direita campo de ataque, Oeste segura agora, o Nilton inverte, dá a direita pra esquerda, raspou de cabeça ali o Léo Ceará procurando o Ourinho, a bola fica nos pés do autor do segundo gol da vitória parcial do Paraná, o Paulo Henrique, colocou na frente, domina ali, Bruno Gomes, mata na caixa, põe no chão, abre pra Andrei que foi fundamental, participou dos dois gols do Paraná, aí tomou a carga por trás do Luanderson, é falta pro Paraná, no seu campo de defesa, quebrou o trincou, Alto Glass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Chegando a marca de 20 minutos do segundo tempo, 20 jogados, 2-0 Paraná, Grupo LCA Laboratórios Clínicos Associados, 8 laboratórios e mais de 60 unidades em Curitiba e região para realizar seus exames com qualidade e precisão diagnóstica. Informações 3332-5733. Rádio Banda B. Aqui vem o tricolor pela esquerda, bola para Jean Vitor, fez o cruzamento, ela bate ali no Thiago Alves e sai em escanteio. Tem escanteio Paraná e aí, Grayson. Escanteio para o Paraná Clube, Elísio lado esquerdo de ataque do Paraná, o tricolor, lado esquerdo, Renan Bressan, sempre ele na bola. Lembro, primeiro gol do Paraná, saiu numa cobrança de escanteio. Pressão na bola, quem sabe o tricolor não marque o terceiro aqui na Vila Capanema. Quem sabe o terceiro do tricolor pra carimbar a vitória. Paraná! Na bola, Renan Bressan, capricha pro tricolor. Escanteio batido, a cabeçada pro gol, pra fora! Saiu mal o Kaique França, quase que o Bruno Gomes marca o terceiro aí, Grayson. Kaique França saiu muito mal, mas a cobrança de escanteio do Renan Bressan foi perfeita. Bressan cobrou o escanteio, o Bruno Gomes acabou se antecipando da defensiva do Oeste, fez o cabeceio, a bola passou muito próxima da trave, quase o tricolor amplia o placar na Vila Capanema, tricolor vencendo 2-0, somando mais 3 pontos nesta Série B do Brasileirão. Plastilite, conexões, tubos, acessórios e forro de PVC. Entre qualidade e preço justo, fique com os dois, escolha a Plastilite. Tá mexendo o Paraná pela primeira vez aí, Grayson. Mudando o time paranista, nesse momento, meu caro Elísio Júnior, saindo o Igor Meritão, que já tem o cartão amarelo, e entra neste momento no time do Paraná Clube. Deixa eu confirmar aqui, Elísio, quem entra no Paraná Clube é o camisa de número 20, o Cal, entrando no Paraná no lugar do Igor Meritão. Elísio. Aí a primeira alteração do Paraná, entra Cal no lugar do Igor Meritão, que pretende o Alan com essa alteração, hein, Gil Rocha? Pretende tirar um jogador de que está amarelado e proteger a sua defesa. Joga agora de uma forma prática, né? O Paraná teve até chance de fazer o terceiro gol, mas estava dando muito espaço. Eu acho que essa alteração ele iria fazer de qualquer jeito, né? Pelo volume de jogo do Oeste. Ela não é tão necessária com o 2-0, mas é uma alteração que o técnico tenta fazer para garantir o resultado. É uma alteração clássica, vamos dizer assim. Entra um volante no qual ele tem confiança, sai o titular que já estava amarelado. É a opinião de Gil Rocha, o ícone dos comentários que é da Banda B. Aperta a marcação, Cal, ganha pro Paraná, Renan Bressan, deixou pra Thiago Alves, abre pra Andrei. Olha o terceiro pintando do tricolor, Andrei fez a finta, preparou, foi pra dentro, acabou sendo desarmado. A esportividade que você quer, o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Banda B. Passando de 23 é segundo tempo, 2-0 Paraná, Salazar e Paulo Henrique marcaram os gols da vitória parcial do tricolor, que vai voltando a se reencontrar com as vitórias após 7 dolorosas rodadas pro torcedor tricolor. E atenção, torcedor, agora são 9 horas e 25 minutos em Curitiba. A bola não para, o tempo passa, Alto Glass marca. 23 jogados, é segundo tempo, quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, a Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro. Conheça o Fiat Cronos 2020 com porta-malas com 525 litros a partir aí de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Paraná! Tem dois. Oeste! Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Vila Nova vai vencendo o Ferroviário por 2-0. E tem também a partida encerrada agora. O São Bento empatou com a o Confiança por 0-0. Elísio Júnior. Que felicidade estar com você aqui no futebol da Banda B. Anderson, você flagrou o cartão aí? Pro Diogo. Diogo, camisa 8 do Oeste, acabou levando o cartão ali, acabou fazendo uma falta dura em cima de um jogador do Paraná, amarelado, Elísio. E aqui vem o tricolor, bola para André, invadiu a área, bateu, defendeu, a sobra do Paraná, batida! Que Paraná! Felicidade! Série B, Bruno Gomes, o artilheiro, pegou a sobra do goleirão Kaique França e com categoria colocou a bola dentro da rede do Oeste, põe 3 pontos na conta do tricolor que volta a mirar o G4, Bruno Gomes marca aos 25 jogados, é segundo tempo, Bruno Gomes marca pro seu, pro meu, pro nosso tricolor que volta a vencer o seu torcedor, volta a sorrir na Série B, Bruno Gomes vem e mexe no placar, Fiat Banda B, 1, 2, 3 pro tricolor, Oeste é lanterninha e não tem nada, Bruno Gomes mostrou que é artilheiro, Grayson Assunção. Num rápido contra-ataque, eles, e a bola sobra pra Andrei, Andrei na cara do gol, ele tinha a chance de marcar o gol, o Kaique França praticou uma boa defesa no rebote, aí ele, Bruno Gomes, ele é matador, ele é centroavante, ele não perdoa o tricolor, agora tem 1, 2, 3 na Vila Capanema, Paraná volta a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, Gil Rocha. O Oeste estava melhor, o Paraná foi lá no primeiro ataque do segundo tempo, fez 2-0 com o Paulo Henrique. O Oeste mandou uma bola na trave aos 23, um susto tremendo. Um minuto depois, o Paraná desce e faz mais um com Bruno Gomes. É a noite do Paraná, Marina. Este é o 5º gol que faz o Bruno Gomes na Série B do Campeonato Brasileiro, o 21º marcado pelo Paraná Clube e o 33º sofrido pela equipe do Oeste. O Paraná se mantém na 5ª colocação com 28 pontos. 3-0, tricolor que volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. E vou dizer mais, hein, Gil Rocha, se o Paraná conseguir manter o pé e levar o jogo a sério até o final, é pra fazer 4-5, hein, Gil Rocha? E aproxima no saldo de gols do Juventude, né? Que é o que tá decidindo quem fica no G4 e quem fica em 5º lugar. Você ligado no jogo, olha o tricolor querendo mais, a bola sobra com o Andrei, faz o passe para Bruno Gomes, Andrei e Bruno Gomes, a dupla vai levando bola para Andrei no bico da grande área, pé direito, bateu pro gol, defende Kaique França. Tô gostando de ver o tricolor, tá em cima, quero o quarto, hein, Grayson? Quero o quarto, o time paranista vem fazendo bons contra-ataques nesta partida. Lado direito, o Andrei teve mais uma vez a chance, muito similar ao terceiro gol na partida, mas o Andrei acabou chutando fraquinho, o goleiro da equipe do Oeste, o Kaique França, praticou boa defesa. Tricolor vencendo, 3-0, voltando a vencer na Série B do Brasileirão. Daqui a pouquinho mexe o Roberto Cavallo, agora o Gil Rocha, que é o comentarista, pode falar disso. Ele com certeza já viu. Gil Rocha, como tá aberto esse time do Oeste? Ele chega com perigo à meta do Marcos, mas o meio de campo do Oeste tá mais aberto do que não sei o que, Gil Rocha. É, e o Paraná tem bons jogadores, é aquilo que a gente falava, Elísio. não precisou usar as alas, né, os lados do campo para abrir a defesa. Vai no toque, vai com tudo o Paraná. O jogo está praticamente decidido, né? Mas o Paraná vai tentar fazer mais gol aí, viu? E está com espaço, exatamente, Liz. Está com espaço para isso. E vem de novo o Paraná correndo, Bressan abre jogo para Andrei, já deixa a bola para Paulo Henrique, cruzamento rasteiro, corta Luanderson, mudou. Afasta o perigo, mudou o Oeste aí, Grayson. Exatamente, saiu o Diogo com a 8 para a entrada do Bruno Miguel na equipe do Oeste. Volante aí, Bruno Miguel, volante por volante, é o que diz Gil Rocha, o ícone dos comentários. Quer ter uma super imunidade? Vá de Nato Imune, o mais forte do mercado, natuclean.com.br. Chegando a marca de 29, quase 30, o tricolor vai mexer duas vezes aí, Grayson. Exatamente, vai mudar o Paraná por duas vezes. Um dos jogadores ali é o Biteco, o outro, Elísio, na sua frente aí, quem é? Léo Castro. O Léo Castro. Então, Biteco e Léo Castro serão as duas, dois jogadores entrando no tricolor. E vem o tricolor, lançamento, invadiu, Bruno Gomes bateu! Que felicidade! Artilheiro da noite, recebeu uma assistência do Johnny Douglas, e aí só bateu cruzado, não deu pro Kaique. Bruno Gomes aos 29, ele marca o quarto, ele marca mais um pro seu, pro meu, pro nosso tricolor que tá goleando na Vila. Bruno Gomes vem e coloca no placar Fiat Banda B. Um, dois, três, quatro pro tricolor. Oeste não tem nada e cabe mais, Grayson Assunção. Cabe mais, é goleada na Vila Capanema. O tricolor tá passando por cima do Oeste. E o Bruno Gomes mostrando o seu faro de artilheiro, fazendo mais um, segundo dele na partida, o quarto do Paraná. Ficou na cara do goleirão da equipe do Oeste, o Kaique França. E aí ele não perdoou, com maestria botou a bola para o fundo das redes. Paraná 4, Oeste 0 na Vila. Gil Rocha. Que jogada bonita do Paraná. Tá dominando totalmente aquilo que a gente dizia. Tava ganhando de 3 e tinha toda a chance de fazer mais um. Roberto Cavallo vai ter trabalho para arrumar esse time do Oeste. Noite de ataque do Paraná, onde tudo está dando certo. Bela goleada do tricolor, Marina. Artilheiro paranista Bruno Gomes fez o seu 6º gol na competição. O Paraná Clube tem 22 gols marcados e o Oeste sofreu o seu 34º gol nesse campeonato da Série B. O Paraná se mantém na 5ª colocação, se empata em todos os critérios aí da classificação, mas tem 2 gols a menos do que o Juventude, por isso não entra no G4. Goleada tricolor na Vila 4-0. O trem Curitiba Morretes da Serra Verde Express tem preços promocionais para quem é de Curitiba. Faz bem andar de trem. Mudou. 4-0 pro Paraná. O tricolor mudou duas vezes, Grayson Assunção. Mudou duas vezes, Elísio Júnior. Entrou o Guilherme Biteco e o Léo Castro para a saída do Renan Bressan e do Bruno Gomes. As duas alterações aí no time do Paraná Clube para este segundo tempo, Elísio. O Gil Rocha já fala porque o tricolor quer mais. Bola aberta para ele, para Andrei. Na ponta canhota recebeu do Léo Castro, segura, devolve no Léo Castro. A bola chega atrás ali para ele, para Johnny Douglas. Abre de novo para Andrei, posição legal pelo canto canhoto. Bateu pro gol, defende ali o goleiro Kaique França. Léo Castro e Biteco no lugar de René Bressan e Bruno Gomes. O Alan mexe um pouquinho na frente, pouba um pouquinho o Bressan, que tá voltando hoje, tira o artilheiro da noite aí, Gil Rocha. É isso aí, o Bressan é um jogador já veterano, né, precisa ser poupado, o jogo está decidido. O Bruno Gomes já fez os dois dele, o Léo Castro é um jogador que o Alan Raul conta com ele, né, até para disputar a posição, e o Biteco faz por merecer entrar todo o jogo, né, porque principalmente depois daquele golaço, é um jogador de grande condição técnica, bom no drible, é legal ver esse tipo de alteração com o time ganhando de 4 a 0 e buscando o ataque, buscando mais gols. É você ligado na Banda B, a esportividade que você quer, o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir aí de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida! Daqui a pouquinho vem mais duas alterações no tricolor. O Grayson já informa porque desce oeste. Bola com o Léo Ceará, põe na frente, corta a defensiva do Paraná, que goleia 4 a 0 na Vila e cabe mais! Aí colocou Elísio na frente ali o Cal, o Newton deslizou, pôs pra fora, a bola sai em lateral. Sim, Grayson? O Vitinho e o Juninho já vai mudar aí no Paraná, ambos conversando com o técnico Alan Al. Então vem aí Vitinho e Juninho, as duas últimas alterações pra fechar as cinco que tem direito o Alan. A bola aqui é do Paraná, ela chegou ali pro Léo Castro, fez o giro, tocou na frente pra Thiago Alves, acabou perdendo e cometeu a falta por trás, fez a falta ali por trás no jogador do Oeste, o Ourinho, ele foi pro chão e a falta foi batida pelo zagueirão, o camisa número 3, Luanderson. Deixa a bola ali pra Bruno Miguel, ele abre na direita pra Éder Ciola, o Oeste está no prejuízo, é o Lanterninha, é um dos times que provavelmente estará na Série C do Campeonato Brasileiro ano que vem. Bola com o Newton, abre para Ourinho pela ponta canhota, ele segura, aí não tem também muita pressa, né? Segura a bola, vai recuando, trabalhando na defesa com Bruno Miguel, que acabou de entrar no time do Roberto Cavallo. E atenção, torcedor, são 9 da noite, mais 37 minutos, 9:37 em Curitiba. A bola não para, o tempo passa, Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, 35 jogados, 10 por jogar no tempo regulamentar. A Fiat vai trazendo o placar da Série B do Campeonato Brasileiro. A esportividade que você quer, o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B, eu conto pra você na Vila. Tem 4! Oeste! Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Nesta terça-feira tem mais Série B, com a líder Chapecoense recebendo o CSA na Arena Condá, um jogo atrasado da segunda rodada. E tem também a Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida no Rio de Janeiro. Botafogo recebe o Cuiabá. Que felicidade estar com você aqui, ó! Banda B. Mexeu o tricolor duas vezes aí, Grayson. Mexeu, o Paraná mexeu duas vezes, Elísio, saiu o Andrei, camisa de número 7, para a entrada do número 16, o Juninho, na equipe do Paraná. A outra substituição foi a entrada do número 21 na equipe do Paraná, o Vitinho, na saída do... Me ajuda aí, Elísio Júnior. Jean Vitor. Saiu o Juninho no lugar do Jean Vitor, o Grayson. Me parece que foi isso. E o Vitinho entrou no lugar do Andrei. E o Vitinho no Andrei, é isso aí. Então é isso mesmo. E essas mexidas aí do Alan Al. Por sinal, estavam jogando bem, né? Mas cansaram, né? E para rodar o time também, né? Já que o jogo está decidido. E aqui desce Oeste, lançamento feito ali para Mazinho, domina, rente a linha lateral do gramado, faz o passe para Léo Ceará, deixa no meio, bola para Bruno Miguel, abre jogo, na grande área, foi para finta, passou, foi deslocado, segue o jogo, só na bola ali o Juninho. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Uma lei da física, o árbitro mandou jogar, a bola sai em lateral e arremesso para a equipe do Oeste no seu campo de ataque. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Oi, oi, Banda B! Oi, oi, Banda B, 4 a 0, Tricolor. Lembrando que amanhã não, hoje é segunda, rapaz, pensando que é terça. Quarta-feira tem Copa do Brasil, na Banda B tem Furacão em campo, Atlético e Flamengo, 9:30 da noite, a bola rola e ele, o cara que levanta a galera, vai dar o recado aqui. Marcelo Ortiz. E vem o Tricolor querendo mais, cruzamento, a batida cruzada, defendeu, sobrou, vai batendo pra fora! Pra fora! O Tricolor tricolor vai chegando, busca o quinto goleirão. Kaique apareceu bem aí no chute do camisa 11 do tricolor, Thiago Alves, Grayson. Quase, Elísio Júnior, o Thiago Alves tentou fazer o seu, mas o goleirão, o Kaique França, acabou fazendo boa defesa, salvando a equipe do Oeste de levar o quinto, e desce o tricolor em busca do quinto. De novo com o Thiago Alves, deixa a bola para Vitinho, que carrega e recua ali para Cal. Trabalha com o Salazar no grande círculo do gramado. A Raiseg Portaria Remota traz a segurança para você e sua família. Com uma bela redução de custos do seu condomínio, agende uma visita na Raiseg Portaria Remota. www.raiseg.com.br ou ligue 3049-4747. Tá no chão ali, Hurtado. Parece que sentindo, mas o Paraná vem. Lançamento pra ele, pra Thiago Alves. Posição legal, foi pra finta. Invadiu a área, fintou de novo. Aí ficou na segunda finta, mas insiste por baixo. Ganha a parada, mas perde de novo ali pro lateral. O Ourinho da equipe do Oeste de Barueri. De segunda a sexta, às 5 da tarde, o melhor do esporte você tem com o Balanço Esportivo Banda B. Rádio Banda B. Aqui 39, daqui a pouquinho mexe duas vezes o Roberto Cavalo, também não tem o que fazer, né? Vai colocar o time pra rodar, toma de 4-0, estreia com o pé esquerdo e vai ter muito trabalho, né, de Rocha? Eu confesso que acredito que o Oeste pode cravar que vai jogar a Série C ano que vem. Ficou muito distante, né? Tem um turno todo, mas é muito difícil. E o Roberto Cavalo, enfim, ele tem ligação, tem afinidade com o time, né? Às vezes você não pode falar não para um convite do time que te recebeu muitas vezes bem, como é o caso do Oeste com relação ao Roberto Cavalo. E essas substituições é exatamente para ele começar a testar time, formação diferente, né? O Oeste, normalmente, ele já jogava a Série B não pensando em subir, pensando em ficar em posições intermediárias ali e garantindo a vaga na B. Esse ano está dando tudo errado, o Oeste faz uma campanha muito ruim. Eu não vi ainda time que termina o primeiro turno, como o Oeste deve terminar, com essa pontuação, reverter. E não está tendo futebol para isso também. Não tem torcida, não tem pressão. É um seríssimo candidato à Série C ano que vem. É a opinião de Gil Rocha, o ícone da imprensa esportiva paranaense, que é da Banda B. Plastilite, conexões, tubos, acessórios e forro de PVC. Entre qualidade e preço justo, fique com os dois e escolha a Plastilite. Banda B. A rádio do coração, aqui vem o Oeste. A bola fica ali para Léo Ceará. Ele põe na frente e acaba perdendo. Se o Paraná caprichar, faz mais um ou faz mais dois. Vamos lá, tricolor, buscar o saldo de gols. Bola com o Thiago Alves. Abre jogo para Paulo Henrique. Pisa na bola, recua ali para ele, para Vitinho. Com o pé canhoto. Deixa a bola no meio pra ele, pra o volante que é Johnny Douglas. Devolve no Vitinho, devolve no Johnny Douglas. Abre jogo pra Juninho na esquerda. Corre, evita a saída. É o tricolor goleando, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Bola com Johnny Douglas. Deixou pro Vitinho. Juninho passou, pediu, recebeu na linha de fundo. Antes dele chega o jogador do Oeste, o Cauã Jesus. Põe pra fora. Ela sai em arremesso lateral. E vai mexer duas vezes aí o Oeste de Barueri, Grayson Assunção. Vai, me ajude aí, eles. Sai o 11. Eu não enxergo nada, sai o camisa 11 da equipe do Oeste, o Madison, e entra o 21, e entra o camisa 21, o Ramon, e a outra entra o 16, isso, o Rael, e sai, vamos ver quem vai sair agora, o meia dúzia, sai o meia dúzia, o Ourinho, sai o Ourinho, meia dúzia então, para a entrada do 16, Rael. Tá, então, saindo Ourinho, entrando Rael, saindo também Madison, entrando Ramon na equipe do Roberto Cavalo. É você ligado no jogo, ligado na Banda B, a Rádio do Coração. Quando são 9 da noite, mais 44 minutos em Curitiba. A bola não para, o tempo passa, Alto Glass marca. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, 42 jogados, é segundo tempo, 3 por jogar no tempo regulamentar. A Fiat vai trazendo o placar do Campeonato Brasileiro pra você. A esportividade que você quer e espaço que você precisa, você já pode ter, hein? Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. O placar Fiat Banda B na Vila Capanema, eu conto pra você. Paraná! Vai goleando, o tricolor volta a vencer. Paraná tem 4. Não tem nada. Central de Esportes Banda B, Marina Prota. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2, o Náutico venceu, perdeu para o Sport por 3-0. O Atlético Goianiense perdeu para o Operário de Mato Grosso por 4-3. E o Vasco da Gama venceu por 1-0 o Atlético Mineiro. Que felicidade, Elísio, estar com você aqui no Futebol da Banda B. Sim, Grayson. Mandar um forte abraço pro chefe, nosso diretor executivo, Dr. Michel Micheleto. Tá ligadinho aí, ouvindo a jornada esportiva da Banda B. Grande abraço, doutor Michel Micheleto, com o ouvido ligado na Banda B, curtindo a goleada tricolor na Vila 4-0 para Vila City. Agora mais fácil de pedir e escolher todas as soluções em uma só marca. Banda B. Gil Rocha, 43, fecha a conta, passa a régua, convincente a vitória tricolor, Gil. Sim, absolutamente convincente, deu tudo certo, não pode reclamar da sorte. Nos momentos em que o Oeste estava melhor, o Paraná foi lá e botou a bola na rede. Grande vitória, a vitória mais elástica dessa disputa. E aquela história, né, Elísio? O mesmo time que estava 7 jogos sem vencer, agora a gente pode dizer que nos últimos 5 jogos o Paraná só teve uma derrota e não perde a 3 rodadas. Veja como é que é. E vem o tricolor, roubou a bola ali, Thiago Alves pela direita, disparou, fez o toque, ela passou, tentava ali a infiltração, não conseguiu o Léo Castro, a bola fica no domínio do goleirão, que é o Kaique França. Quebrou o trincol, Auto Glass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. E não é muito comum, né, Gil Rocha, o Paraná fazer goleada, que normalmente quando joga em casa ganha no placar mínimo, quando joga fora também. Fez 3 gols lá na Arena Pantanal, mas tomou 3. É difícil, né, vermos o Paraná ganhar com uma diferença tão grande de gols, né, Gil? Exatamente, o Paraná nesse ano não tem goleada, ela tem sofrido uns empates aí que deixa a torcida revoltada. Mas o fato é que fez 7 gols nos últimos 2 jogos. Gil Rocha, o comentarista, que é da Banda B, volta daqui a pouquinho no balanço do jogo, trazendo toda a análise dessa vitória, goleada tricolor aqui na Vila Capanema. E a placa continua sendo um problema aqui, né, Grayson? Vamos usar 48, é isso? Exato, 48. Faltando bateria pra essa placa aí. Eu enxergo bem pra caramba, Elise, mas a placa eu não consigo ver, cara. 3 de acréscimos, marca ali o árbitro Zandique Gondim Alves Júnior, que é do Rio Grande do Norte. Via Luante Moda Masculina, os melhores preços você encontra na Via Luante Moda Masculina, na Rua Estados Unidos, 1055, no Bacaxiri. 45,5, tricolor goleia 4-0, volta a vencer na Série B, encosta no G4. É, agora a próxima parada é lá dentro do G4. A bola aqui é do Paraná, sai jogando com Cal no meio de campo. Ele segura, passa o pé na bola, levanta a cabeça, faz o toque ali pra ele, pra Vitinho. Com o pé esquerdo, Juninho passa, pede pela ponta, canhota recebe. Vamos, tricolor, vamos caprichar, tricolor. Aí o Juninho dominou com a mão, acabou dominando com o braço, marca a falta ali. O árbitro do jogo é falta pra equipe do Oeste. Gil Rocha, agora a tua última participação com o bola rolando, há de se enaltecer, porque normalmente quando um time é lanterna, quando um time vê que é muito inferior tecnicamente, taticamente, alguns times usam da violência, chegam mais junto, né, os jogadores acabam batendo um pouco mais. Esse time do Oeste, cara, é tão disciplinado que em todo lance ali, Gil, que tinha uma dividida mais forte com alguém do Paraná, os caras já pediam desculpa, já tocavam na mão. É um time bem consciente, né, sabe que na qualidade não vai e também na pancada não adianta aí, né, Gil Rocha? É, não apela, né, mas é o Oeste é um time que, enfim, joga sempre na lealdade, e o Roberto Cavallo também não é treinador de mandar bater, né? Agora, só que tem o outro lado, né, Elísio? O fato das vezes você jogar muito na lealdade também faz com que você se entregue quando está numa posição assim, né? E vai ter que dar um chá de ânimo aí o Roberto Cavallo. Ele é bom nisso, mas eu acho que dessa vez o pepino que ele pegou é grande demais para descascar, viu? Gil Rocha, o ícone dos comentários, que é da Banda B. Você ligado no jogo aqui, 47, último minuto do jogo. Vamos a 48, o tricolor vence na Série B após 7 partidas. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, com porta-malas com 525 litros, a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Banda B. E vem o tricolor, bola pro Biteco, invadiu a área, deu tapinha, corta a defesa, a sobra do tricolor, quem sabe o quinto. Cal bateu de longe, explode no Luanderson e sai em linha de lateral. É arremesso manual pro tricolor aí, Grayson. Mais uma boa pontada do Paraná Clube, o tricolor tentando o quinto gol na Vila Caparema, agora cadenciando o jogo, mas buscando sempre o objetivo do gol. 4-0, o tricolor goleia, volta a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Você ligado no jogo, reta final do jogo, acaba em Curitiba, ergue os braços, Zandig, Gondim, Alves Júnior, o placar da banda B e da Fiat fechou assim na Vila. Um, dois, três, quatro pro Tricolor, zero pro Oeste, o Paraná reencontra o caminho das vitórias, o Tricolor volta a encostar no G4 e agora vai pra cima do Cruzeiro na virada de turno na última rodada desta primeira volta do Campeonato Brasileiro. Nós já vamos de carona já com o Premier, porque o Premier vai ouvir ali o Bruno Gomes. O cara do jogo fez dois gols, foi substituído. Já tô vendo aqui a movimentação para nós ouvirmos Bruno Gomes, o camisa 9, o centroavante que marcou aos 25 e aos 29 deste segundo tempo. Nesta goleada tricolor na Vila, o Paraná se reencontra com as vitórias, volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Olha o cumprimento, jogadores, o Éder Ciola que jogou aqui, né? Conhece todo mundo, já cumprimentou todo mundo, foi pro vestiário, jogadores do Oeste, claro, cabisbaixos, e os do Paraná, tirando aquele peso, né? Peso de 7 jogos sem vencer, com 5 empates e 2 derrotas, o Tricolor volta a vencer no Campeonato Brasileiro. E o Bruno Gomes já vai falar pra você aqui na Jornada Esportiva Banda B. Daqui a pouquinho tem balanço do jogo, hein? Daqui a pouquinho balanço do jogo, trazendo tudo de Paraná 4, Oeste 0. Uma noite iluminada do Tricolor aqui na Vila Capanema. Tricolor volta a vencer. Vamos lá, então, ouvindo o Bruno Gomes, atacante do Paraná. De 2 gols. Bruno, durante a semana, logo depois do jogo contra o Cuiabá, você falava que o Paraná estava num processo e o próximo passo era a vitória. Hoje veio vitória importante, colocou vocês novamente coladinho ali no G4. É isso, a gente está num processo, a gente vem trabalhando bem. Tivemos alguns resultados que não foram favoráveis para a gente, mas já sabíamos que a vitória ia chegar de alguma maneira. E tá aí o resultado, 4-0, fizemos um bom jogo respeitando o adversário. 2 gols, graças a Deus. E é isso. Então, Bruno Gomes falando aqui no Futebol da Banda B, carona aí com o Premier, com o Sport TV, que transmitiu o jogo para todo o Brasil. E quem também vai falar por aqui é o volante Newton, né? Jogador aí mais experiente desse grupo, campeão por onde passou. O Newton vai falar também, ele que é volantão da equipe do Oeste, o camisa 19. O experiente, o rodado Newton, jogou no Vasco, no Inter, no Grêmio. Passou aí por grandes equipes do futebol do Brasil e hoje está na equipe do Oeste de Barueri. E vamos ouvir então o Newton, volante da equipe do Oeste, falando sobre mais esta derrota do Oeste e a lanterna no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, então, o Newton fala. Ouvimos aí o autor dos 2 gols da vitória do Paraná, o Bruno Gomes, que falou aqui na Jornada Esportiva da sua Banda B. Noite de gala do Tricolor, em 4-0. Uma goleada para voltar bem ao campeonato, mirar o G4, já encostar no Juventude e, quem sabe, na próxima rodada, né? Quem sabe na próxima rodada ingressar de novo no G4. O Newton não vai falar, então nós vamos direto pro balanço do jogo, porque o Bruno Abdala tá chegando aí e vai comandar o balanço do jogo. Balanço especial para você, torcedor do Tricolor, que agora respira um pouco mais aliviado. Ufa! O Tricolor volta a vencer no Brasileirão e tá chegando aí o balanço do jogo. Banda B no comando dele, Bruno Luiz Abdala. A Banda B apresentou Jornada Esportiva Banda B. Oferecimento Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020 com porta-malas com 525 litros a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Tá na cidade de Mafra, tá na Banda B. Rádio Banda B, a rádio do coração. CYJ331, AM550. Banda B é mais você, seu dia com mais informação. Gente que sabe fazendo. Do seu lado, sempre com você, a sua Banda B, a rádio do coração. na Banda B. Balanço do jogo. Oferecimento, a esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020 com porta-malas com 525 litros a partir de R$59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Bruno Abdala. É o balanço do jogo aqui na Banda B, no AM 550, para você ligado aqui na Rádio do Coração. Vitória gigante do Paraná na Vila Capanema. O tricolor volta a vencer após 7 jogos sem vitória na temporada. Vitória importante que faz com que o Paraná volte a brigar por uma vaga no G4 desta Série B do Campeonato Brasileiro. 4-0, um chocolate para cima do Oeste Barueri, atuando na Vila Capanema. A partir de agora, para você ouvinte Banda B, entrevistas, comentários, tudo sobre a vitória gigante do Paraná diante do Oeste, jogando no Dorival Brito e Silva. Vamos aos destaques do balanço do jogo. Começo contigo, Gil Rocha. Paraná consegue uma ótima vitória, se apresentou muito bem, buscou o ataque do começo ao fim e tem a maior goleada dessa Série B a favor do Tricolor, um time que normalmente vence de pouco, dessa vez sobrou, Bruno. É verdade, Gil Rocha. Elísio Júnior, boa noite. Boa noite, Bruno. Um abraço para você, para os amigos do Balanço do Jogo. Vitória maiúscula para recolocar o Paraná nos trilhos e buscar o acesso. 4 a 0, o time jogou bem, em nenhum momento foi dominado pelo Oeste. E que vem o Cruzeiro. Dá para ganhar do Cruzeiro sim, para fechar bem o turno e fazer uma nova história no segundo turno da Série B. Luiz Ferraz, o seu destaque nessa vitória paranista. 4 a 0, que goleada, hein, Ferraz? Oi, Bruno, boa noite para você e para todo mundo ligado no balanço do jogo. Em que pese a fragilidade do adversário, o Paraná fez o seu papel, dominou o jogo do início ao fim e o 4-0 ficou pouco. Paraná lavou a alma, voltou a vencer e está quase de volta ao G4, mas ali está grudadinho novamente, quem sabe aí para ficar próximo de fechar esse primeiro turno dentro do G4 da Série B, Bruno. Grayson Assunção, 4-0, que chocolate, hein, Grayson? Pois é, Bruno Abdala, que vitória do Paraná, 40 dias que ela não acontecia. Ela aconteceu hoje na Vila Capanema e aconteceu de goleada para voltar a moral para esse time do Paraná Clube e também para o técnico Alan Al, muito importante nesse momento. O Tricolor faz 4-0 e se reabilita na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 9h58 aqui na Banda B, os ouvintes podem participar conosco. Alô, torcedor Tricolor! Banda B. 98407-0550, WhatsApp da Banda B à sua disposição. Vamos escolher o craque do jogo. Paraná! Quem foi o craque do jogo na Vila Capanema, hein, Gil Rocha? Poxa, hoje o time do Paraná, de forma geral, jogou bem. Eu vou votar no Paulo Henrique, porque o que ele fez realmente foi muito importante ali em termos de marcação e em termos de apoio ao ataque. É um jogador que eu acho que já está merecendo esse destaque. Mas poderia ser o Jean Vitor, poderia ser o Andrei, o Bruno Gomes pelos gols, enfim, o próprio Thiago Alves. Vários jogadores do Paraná hoje se destacaram bastante, mas eu vou ficar com o Paulo Henrique. Paulo Henrique, lateral direito do time do Paraná, o voto do Gil Rocha aqui na Banda B. Quem foi o craque do jogo, Elísio? Olha, hoje, como o Gil falou, não tem como perder voto hoje. O time foi muito bem, o Paulo Henrique fez uma grande atuação, mas para mim, o craque do jogo é Andrei. Camisa número 7, uma participação imensa, participou de 3 gols do Paraná, né? Jogou muito, correu muito, foi substituído. Para mim, hoje, o Andrei fez uma partida como há muito tempo ele não fazia. Para mim, Andrei é o craque do jogo na Tuclim de hoje. Um voto para o Paulo Henrique, um voto para o atacante Andrei. E para você, Luiz Ferraz, quem foi o craque do jogo hoje? Eu concordo com o Gil, Bruno. Hoje tivemos vários destaques aí do time paranista. O Andrei, concordo com o Elísio, também foi muito bem, né? E realmente fazia bem. Talvez o Andrei precisava de uma partida assim. Mas o Paulo Henrique, ele tá acima da média. Um detalhe, viu, Bruno? Ele recentemente renovou o contrato dele. Ele poderia muito bem falar, opa, já tô garantido, pelo menos até o final do ano que vem, vou estagnar por aqui. E ele não, e ele quer mais. É um baita de um jogador. Lá no início do ano, a gente trazia informação, ainda como Paulinho, muita gente não conhecia, e tá aí o Paulo Henrique. O Paraná acertou em cheio nessa contratação do lateral direito Paulo Henrique, marcou um golaço, um gol bem ao seu estilo, arrancado, jogou muito, sempre muito regular. O Paulo Henrique é aquele jogador que a gente fala que é nota 7 para cima, e hoje ele foi quase nota 10. Para mim, Paulo Henrique é o craque do jogo. Paulo Henrique, dois votos para o lateral do Paraná, um voto para o Andrei. Para fechar a votação, é você, Grayson Assunção. Paulo Henrique, acompanha o Gil e o Luiz Ferraz. Paulo Henrique, o craque do jogo. Portanto, Paulo Henrique, o bom lateral direito do Paraná. Aliás, que golaço do Paulo Henrique, hein? A tranquilidade de um atacante na frente do goleiro. Finalizou muito bem. Portanto, nessa... E já jogou ali, né, Luiz Ferraz? Já. Ah, então já tem essa experiência, né? O cacoete da posição. Portanto, na vitória paranista diante do Oeste, 4-0, Paulo Henrique, lateral direito do Tricolor, foi eleito o craque na Tuclim do jogo. Na Tuclim, viver é saudável. E se o Paulo Henrique foi o craque, quem foi o personagem, hein, Elísio Júnior? Bruno Gomes fez os dois gols, artilheiro, saiu de bem com a galera, né, artilheiro do Tricolor. Dois gols ali de atacante nato. Bruno Gomes, pra mim, é o personagem do jogo nesta noite. 4-0 Tricolor. Bruno Gomes, o matador. E pra você, Gil Rocha? Bruno Gomes também. O Paraná tem tanta carência de atacante que sim, faz gol, né? Sim. O pessoal ali do meio campo pra trás sempre dá uma ajuda lá na frente pra fazer gol. Tanto é que quando tava 2-0, era um gol de um zagueiro e outro de um lateral, né? Bruno Gomes também é o personagem. Bruno Gomes, dois votos para o centroavante paranista. E para você, Luiz Henrique Ferraz. Poderia ser o Salazar, até. Verdade, quando, né, o Salazar marcou o gol, eu falei, ó, o Salazar é um candidato a personagem. Mas o Bruno Gomes fez dois gols, reencontrou o seu bom futebol, né? E é o artilheiro do Paraná aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Vem jogando, inclusive, viu, Bruno? Meio no sacrifício, a gente sabe que ele tá aí, né? É, sempre chegando antes, fazendo tratamento, né? Que ele tá aí com dores musculares. Até acho que ele deu uma forçada no cartão para ele realmente ter um período aí para zerar essa lesão. Então, Bruno Gomes, para mim, é o personagem do jogo. Bruno Gomes, três votos. Grayson Assunção. Bruno Gomes, acompanha a rapaziada, ele, personagem merecido desse jogo. Bruno Gomes, dois gols marcados, é o personagem do jogo aqui na Banda B. Agora são 10 horas e 3 minutos aqui na Banda B, daqui a pouco aparece o técnico Alan Al na sala de imprensa da Vila Capanema para falar em entrevista coletiva após essa vitória por 4-0 diante da equipe do Oeste Barueri. A esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020 com porta-malas com 525 litros a partir de R$ 59.990. Perceba o risco, proteja a vida. Gil Rocha, uma vitória que tira aí uns 800 quilos das costas, não só do time, né, em função da necessidade e da falta de vitórias até esse jogo, mas também do técnico Alan Al, né, Gil Rocha? Com certeza, Bruno. Hoje é o tipo do era o tipo do jogo, né, que pode decidir emprego de treinador pela sequência e pelo fato do adversário estar da lanterna. Mas o Alan não só ganhou uma sobrevida grande, né, como trabalhou direitinho também. E aquela história, Bruno, até falei com a bola rolando, o número você pode analisar, isso é igual pesquisa eleitoral, né? Você pode analisar de vários jeitos. Exatamente, né? Você analisa o número do Paraná agora assim, ó, não perde há 3 rodadas e só perdeu uma nos últimos 5. É o chamado copo meio cheio e meio vazio, é, né? Agora é meio cheio, como né? É que é. Então agora já é diferente. E volta a brigar lá em cima também, né, Gil? Que é mais importante não, e também. E outra, né, coisa, a Marina até falava na nossa transmissão, são dados muito equilibrados. É que o Paraná demorou para desandar fazer gol, né? Estava muito lá embaixo em termos de ataque. Estava com um ataque muito ruim. Porque Ele sofreu 2 gols a menos que o Juventude, mas fez 4 a menos também. Por isso, o saldo do Juventude é um pouco melhor. Gil. Mas a porcentagem de aproveitamento do Paraná é exatamente a mesma do Juventude, que está em quarto lugar, exatamente porque eles têm o mesmo número de pontos, de jogos, de vitórias, de empate e de derrotas. O time do Paraná tem 51,9% de aproveitamento e poderia perfeitamente, se não tivesse economizado tanto em gols em algumas partidas, estar no G4. Mas é uma belíssima posição do Paraná. A gente, se quiser comparação, né? É só ver aí onde estão Guarani, Vitória, Náutico, Figueirense, para não falar do Cruzeiro, né? Então, esses times aí que eu citei, todos lá embaixo, o Paraná, com humildade, com um elenco de orçamento curto, apertado, o Paraná fazendo realmente bonito e, pelo menos, fechando do jeito que a gente gostaria, o primeiro turno, se conseguir um empatezinho contra o Cruzeiro, por que não? Ou fica no G4, ou fica muito perto do G4. Gil Rocha aqui na Banda B. Valeu, Elísio. Boa noite. Valeu, grande abraço. Valeu, Elísio Júnior. Diga lá, Grayson Assunção. Vamos lá, começando então a entrevista coletiva com o técnico Alan Al. Alan, primeiro eu queria te perguntar sobre a análise do jogo e a importância de voltar a vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje completava 40 dias do Paraná sem vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, professor. Boa noite. 40 dias sem vitória e 3 jogos sem perder, né? Então, são situações que a gente procura sempre dar um equilíbrio, ter os pés no chão. Sabíamos que não ia ser um jogo que as coisas iriam acontecer ao natural, e sim através de muito esforço. Merecíamos ter tido um resultado melhor contra o Cuiabá, pelo que a gente desempenhou. Infelizmente, tomamos alguns gols por situações que são do futebol. Hoje, tivemos uma postura como a gente vinha tendo antes, né? Daquela oscilação que a gente teve de combater, de se organizar, de competir e usar o que a gente tem de melhor, que é a velocidade, é a transição em cima de um adversário que nos exigiu no começo que a gente tivesse paciência e ao mesmo tempo uma paciência sem lentidão. E foi o que aconteceu. Iniciamos o segundo tempo um pouquinho apático, um pouquinho confiante demais, mas depois as coisas voltaram ao normal e a equipe mereceu o resultado e até, de repente, com um placar um pouquinho mais elástico. Alan, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da construção do resultado, né? A forma como saíram os gols. Imagino até que você tenha preparado a equipe para encarar um adversário bem fechado, ter paciência para isso. Primeiro gol já sai rápido, né? E o Paraná constrói mesmo a goleada de outra forma, né? Esperando um pouquinho mais o erro do adversário e encaixando contra-ataques um atrás do outro no segundo tempo. Boa noite. Era uma proposta que a gente sabia que seria necessário, né? De você esperar um pouco na intermediária ofensiva o adversário para que ele nos desse campo para usar o que, como eu falei, o que a gente tem de melhor, a velocidade, a transição. Se a gente saísse pressionando desde o início, de repente teríamos dificuldade, porque eles têm uma boa bola longa, uma boa disputa aérea. Então, em cima disso, a gente optou por esperar um pouquinho mais o adversário, deixar ele ganhar campo, tentar alguns passes e transitar de maneira eficiente, como a gente fez. Então, a gente fica feliz porque aquilo que a gente trabalhou, aquilo que a gente combinou foi feito, não só no momento ofensivo, mas também no momento defensivo, respeitando a equipe do Oeste, marcando forte, não dando espaço e competindo. Eu acho que é fundamental, e isso eu vinha falando para eles, a gente não perder a identidade de competir, de saber que nós estamos disputando uma Série B que é muito equilibrada, que é muito disputada, que é cada centímetro do campo você tem que procurar brigar o tempo todo, e isso a gente fez no momento sem bola, e no momento com bola a gente teve qualidade e principalmente eficiência, né, naquilo que a gente se propôs, de manter o nosso padrão de jogo, de procurar trabalhar a bola com qualidade e ao mesmo tempo ter alguns recursos de bolas longas quando a gente era pressionado. Então eu fico feliz porque a equipe vai amadurecendo e vai cada vez mais mantendo um equilíbrio, mesmo depois da turbulência que a gente passou. Alan, o quanto essa vitória do Paraná, da forma que foi, de goleada e com imposição, fará bem aí ao time depois desses 7 jogos sem vitórias na Série B? Faz bem, faz muito bem, né, para todos nós, pelo que foi desempenhado, pelo que foi proposto. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter o pé no chão, né, ter a humildade de saber que a gente só consegue os resultados com muito esforço, com muita coletividade. A gente sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações. E passamos por isso, né? Logo depois do jogo, eu falei para os atletas ali, quando encerrou, serviu de experiência, né? De repente, um pouco de entusiasmo a mais quando a gente estava lá em primeiro, segundo, em terceiro, durante algumas rodadas. Então, isso não pode repetir. Tem que servir de confiança, mas, ao mesmo tempo, uma confiança com muita humildade e muita serenidade para saber que cada jogo, para nós, é uma batalha e a gente tem que deixar tudo lá dentro, como a gente deixou hoje. Alan, boa noite. Queria que você comentasse sobre as ausências do Jean Victor na próxima rodada e também do Bruno Gomes, né? O Jean, inclusive, principalmente ele, que é um atleta que até agora foi 100% em todas as partidas da Série B, 17 jogos, 17 vezes como titular, com a entrada do Juninho e possivelmente o Léo Castro na vaga do Bruno Gomes. Boa noite. São perdas, né, que a gente sabe que o ritmo de jogo acaba dando uma segurança e uma estabilidade maior para o atleta, mas nós confiamos nos atletas que a gente optar por entrar contra o Cruzeiro, analisar bem o adversário, saber que a gente vai jogar fora de casa e que a dificuldade vai ser muito grande e tomar as melhores decisões na montagem da equipe, né? Então, acima de tudo, passar confiança para aqueles atletas que entrarem. São situações de uma competição longa que você acaba perdendo um ou outro jogador por cartão ou por lesão, até mesmo como aconteceu. Mas, como eu falei, é passar confiança para quem vai entrar. Todos estão treinados e trabalhando da mesma maneira e entendendo principalmente a nossa filosofia de jogo, e eu tenho certeza que vão dar o máximo e vão procurar manter o mesmo nível dos jogadores que estavam atuando com mais frequência. Alan, como é que você vê a produção ofensiva, né, do time nos últimos jogos, depois daquele momento com 4 partidas seguidas sem balançar a rede? Imagino que afeta, né, a confiança, especialmente dos jogadores que atuam ali no sistema ofensivo. E agora são 7 gols marcados em 2 jogos, uma ótima média. E o Oeste, a gente sabe, né, um time que tem as suas fragilidades, é o Lanterna e tal, mas foi a maior goleada que ele sofreu na competição. Exato. A tua própria pergunta acho que já dá um direcionamento para a minha resposta, né? É a confiança. É, obviamente que a gente trabalha e cobra no dia a dia, mas você não pode tirar a confiança do jogador, porque a gente vinha criando situações, vinha tendo possibilidade de ampliar o placar, principalmente nas equipes que a gente acabou, nos jogos que a gente acabou empatando, e cobrar e ao mesmo tempo dar confiança para o atleta que as coisas elas vão encaixando. Acho que o Bruno fez uma grande partida, não só pelos gols, mas também pela característica de segurar a bola lá na frente, de ser um jogador que é o desafogo, de ajudar no momento defensivo. Então é isso que eu vinha falando para eles, né? E a responsabilidade não é só, claro que a gente espera mais dos jogadores que jogam na frente, mas a responsabilidade não é só deles, né? Então a nossa chegada pelo lado, a nossa chegada nas bolas paradas, isso vai dando confiança e tirando um pouquinho do peso exclusivamente do atacante quando ele não está num momento bom. E ele veio trabalhando para isso, a gente confia no atleta. Eu acho que é fundamental no futebol você não perder o rumo daquilo que você faz, né? Mesmo quando os resultados não acontecem ou como não vinham acontecendo. Se eu demonstrar que está tudo errado com uma derrota ou num empate, como vinha acontecendo, acaba causando um efeito dominó de insegurança a todos os atletas. Então a gente tinha convicção. Obviamente que a gente hoje tem uma variação maior, né, ofensiva, com uma mobilidade maior até pela característica dos jogadores que a gente tem, e conseguimos transformar em gol as oportunidades que nós criamos, diferente de algumas outras partidas que nós tivemos em casa. Alan, o quanto te agradou a entrada do Thiago Alves para jogar junto com o Bressan, e o quanto será importante dar uma sequência aí ao Thiago Alves entre os titulares? Agradou muito. O Thiago é um menino que vem amadurecendo muito, né? Que desde o começo do ano a gente vem acreditando, é um jogador, é um patrimônio do clube. Isso sempre foi uma característica do Paraná Clube, e a gente procura seguir essa filosofia. Oscilou em alguns momentos, como qualquer jovem, né, da idade dele. Recuperou o seu espaço, teve problema aí de diagnóstico positivo de Covid, ficou um tempo afastado, vinha treinando muito bem, soube aproveitar muito bem a oportunidade, e vem dando uma resposta positiva. É um jogador que dá uma mobilidade maior por ser um meia atacante, né? Não só um meia de construção. É um jogador que tem um contra um muito forte e uma condição física acima da média do nosso grupo. E isso acaba desequilibrando o adversário. Mas como eu falei para ele, para todos os atletas, mas principalmente para ele por ser jovem, né? Pezinho no chão, humildade. A gente está ainda numa caminhada que falta muita coisa pela frente e vai ser fundamental o equilíbrio, a regularidade para que a gente não oscile e não perca pontos como a gente perdeu. Mas a gente fica feliz porque o Thiago é um menino que trabalha muito, que ouve muito, que é muito querido pelo grupo e a gente procura dar sequência naqueles jogadores que vem mostrando, não só no jogo, mas no dia a dia, né, a melhor resposta em cima daquilo que a gente imagina. Olha, até em cima disso, assim, como é que foi o encaixe para essa partida, né? Porque ele tinha entrado bem no jogo lá de Cuiabá, mas fazendo a função do Bressan. Aí você procurou um lugar assim, para também encaixar o Thiago, a ideia é que ele jogue mais pelo lado também, o quanto conta ele conseguir fazer essas duas funções, e queria que você falasse também do André atuando lá pelo outro lado, como é que você viu? Fiquei muito contente. O Thiago, pela situação de ter essa qualidade na recomposição e sobrecarregar um pouco menos o Bressan, de trabalhar na frente do Bressan em alguns momentos como um segundo atacante mesmo e o Bressan mais como um meia articulador. E a opção do André pelo lado do campo é pela velocidade dele, por ele buscar o fundo. Ele estava tendo um pouco de dificuldade com o pé trocado em trazer para dentro, né, com a ansiedade de finalizar em gol. Então a gente inverteu o lado, dando profundidade junto com o Paulo no lado direito e dando uma mobilidade maior e deixando o Bressan trabalhar um pouquinho por trás com o Thiaguinho como um segundo atacante. E encaixou, principalmente nesse jogo. A gente sabia que o West viria numa proposta, né, um pouco mais cautelosa. E essa mobilidade, essa versatilidade para jogadores, né, como o Thiago, ela é fundamental. Então ele em alguns momentos trabalhou pelo lado, em alguns momentos trabalhou por dentro, em outros momentos foi quase como um atacante do lado do Bruno. E a gente fica feliz porque, mesmo tendo essa versatilidade, a equipe não se desorganizou no momento defensivo e não ocupou espaço desnecessário quando foi preciso atacar, tirando espaço um do outro, mas sim tendo um jogo posicional com uma liberdade maior pela característica do Thiago. Alan, qual é o peso das perdas do Jean Vitor e do Bruno Gomes aí para o jogo contra o Cruzeiro? A gente sabe que são jogadores, como eu falei, que vinham jogando, né, com um ritmo de jogo alto, com um volume de jogo bem elevado. A gente sabe que a gente perde bastante na bola parada com o pé esquerdo, com o Jean, que é um jogador que tem uma facilidade para bater na bola. Mas, por outro lado, defensivamente, a gente ganha com o Juninho, né, que é um jogador de maior pegada, de maior intensidade, não tem a facilidade de bater na bola e de chegar no fundo como tem o Jean, mas ele se dá o equilíbrio defensivo, né? E em relação ao Bruno, talvez pelo momento, né, que ele vem vivendo de fazer gols, isso cada vez mais dá corpo ao atacante. Mas eu tenho certeza que as opções ali que a gente tem, né, como o Léo, até mesmo o Andrei por dentro, para a gente poder ter um pouquinho mais de velocidade, elas vão ser usadas da melhor maneira possível. E é como eu falei, e falo para eles, né, a oportunidade ela não avisa, né? Você tem que estar pronto e fazer como acho que o Thiaguinho serve de exemplo, aproveitar a oportunidade e cada vez mais colocar uma dúvida positiva na minha cabeça. Alan, você falou numa resposta anterior já do Jean Vitor e do Bruno, né, que são ausências para a próxima partida. Queria te perguntar especialmente em relação ao Jean, né, que chama atenção o fato dele ser até agora... Era, né? Porque você substituiu ele no jogo de hoje, imagino que já pensando também na partida contra o Cruzeiro. Mas o cara que tinha estado em campo em todos os minutos do Paraná na Série B, né? Por que que isso se acumulou assim? Por valências técnicas, físicas, as duas coisas? Ele é um jogador que tecnicamente, como eu falei, ele tem um diferencial que é a bola parada, que é o cruzamento, né, de média distância ali na intermediária, essa bola rápida. Ele tem uma facilidade para fazer com destreza. E tem um condicionamento físico que é impressionante. Ele se recupera de um jogo para outro assim numa velocidade que foge um pouco do padrão natural. Então a gente nunca... E mantém a intensidade durante os jogos, né? Dificilmente você vê ele diminuir a intensidade dele, até pela característica física de ser um jogador não de força, mas sim leve de velocidade. Então quando você não vê uma necessidade de substituição durante as partidas ou até para a próxima partida em relação à questão física, você não tem por que mudar, né? É o que eu falo, né? Inventar ou ter vaidade de querer criar uma situação desnecessária. Então, por isso, a utilização dele em todos os jogos e exatamente isso que você falou. Hoje, a partir do momento que a gente teve a possibilidade de utilizar o Juninho, já dando uma condição para ele poder jogar na próxima partida nessa situação, ser uma opção para a situação, a gente já optou por colocar ele no jogo. Alan, para fechar, queria que você falasse também sobre o Matheus Matias, né? Ele já está treinando, é mais um atacante. Que sabe dele? É mais um jogador aí, mais uma característica que ainda você não tem no elenco, Alan? Sim, é um jogador de maior referência, é um jogador com uma bola aérea muito boa. Ainda não está numa condição física ideal, nós estamos fazendo um trabalho específico com ele para estar à disposição o quanto antes. Mas o jogador só vai estar à disposição quando estiver num nível parecido com aquilo que a gente exige dos atletas que estão jogando ou que estão sendo relacionados, né? De manter essa nossa intensidade, em alguns momentos saber recompor ali. E também o fato dele se adaptar à nossa maneira de jogar, né? São situações que vão acontecendo, que vão dando uma possibilidade maior da gente ter uma variação tática independente do sistema, né? Eu falo que o 4-4-2 ou 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, ele é muito relativo porque o jogo, ele acaba te dando uma dinâmica que não deixa esse tipo de formatação tática fixa, mas pela característica dos jogadores, acaba te dando uma possibilidade maior. Então é um jogador aí que a gente não tinha tanto com essa característica de bola aérea, de bola disputada, tanto a primeira como a segunda na bola longa, e é um jogador que eu acredito que vá nos ajudar quando ele tiver numa condição física adequada. Perfeito, ouvimos o técnico Alan Au aqui na Rádio Banda B. Após esta vitória do Paraná Clube, o Tricolor vence e volta a vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro. 40 dias sem vitórias na Série B, mas como bem disse o Alan na entrevista coletiva, agora são 3 jogos sem derrota do Tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno. Valeu, Grayson, boa noite. Valeu, boa noite, parabéns a todos aí pelo trabalho, parabéns a Marina Prota estreando hoje aí na Central de Esportes da Banda B. Mais um reforço para o timaço nota 10 do rádio. Parabéns ao Elísio Júnior, ao Luiz Ferraz em casa. Logo, logo estará também já nos estádios. Bruno, Pedro, toda a equipe Banda B para mais uma jornada esportiva. E aqui na Vila Capanema, contando sempre com a assistência técnica dele, do melhor técnico externo do Brasil, Elton Salles. Um abraço. Concordo contigo, Creyson. O melhor do Brasil, nosso queridíssimo Elton John Salles aí na Vila Capanema. Greyson Assunção hoje acompanhou o jogo do Paraná contra o Oeste. A gente dá uma pausa nas notícias do Tricolor, porque tem notícia quente vinda da Arena da Baixada. Não é mesmo, Monique Vilela? Boa noite. Boa noite, Bruno Abdala. Boa noite a todos ligados aqui no Balanço do Jogo da Banda B após essa vitória do Paraná Clube. E hoje à tarde a gente alertava, né, durante o Balanço Esportivo, que mais mudanças poderiam acontecer no departamento de futebol. Entre elas, confirmada agora há pouco pela diretoria do Atlético, a saída de Paulo André. Paulo André não é mais diretor de futebol do Atlético, se despede da noite de hoje do clube depois de quase 4 anos defendendo o Atlético, tanto como jogador e desde metade do ano passado como dirigente. Paulo André se despede da função de diretor técnico da equipe rubro-negra. Foi uma decisão tomada pelo presidente Mário Sasso Petralha hoje cedo e agora há pouco o Paulo André foi comunicado da decisão. Inicialmente, não haverá contratação para o novo diretor de futebol. William Thomas, que é gerente executivo de futebol, vai acumular a função. Na bem da verdade, o Atlético está impossibilitado de realizar contratações neste momento na temporada e a grande função de Paulo André era justamente essa, claro, além de outras funções administrativas. Mas confirmando para a torcida atleticana, conforme a gente já até antecipava de certa forma, viu, Bruno, no Balanço Esportivo hoje à tarde, Paulo André não é mais diretor de futebol do Atlético. E repito aqui na Banda B também, mais mudanças significativas vão acontecer no departamento de futebol do Atlético nos próximos dias. Valeu, Monique Vilela. Qualquer momento, mais informações do Atlético na programação da Banda B. E a notícia, né, sobre a demissão do Paulo André, ex-zagueiro do clube e agora ex-executivo de futebol do Atlético. Essa informação já está lá no esportebandab.com.br. Voltamos a falar do Paraná Clube, do Tricolor. Paraná! que hoje venceu o Oeste, placar de 4-0 na Vila Capanema. O Gil Rocha ouviu atentamente a entrevista coletiva do técnico Alan Al, e ele também, assim como você, Gil, tá olhando o copo meio cheio, né? É, aquilo que a gente falava, né? A primeira coisa que o Alan falou foi que agora são 3 jogos sem derrota. É verdade, né? Só uma derrota nos últimos 5, né? Mas é aquela história, né? O Paraná, o que foi bacana dessa entrevista do Alan, que eu achei de mais importante, é ele ter... Ele é sempre muito humilde, muito tranquilo, assim, né? Não ter feito terra arrasada, não ficou acusando este ou aquele. Perdeu junto com o time, né? Isso, às vezes, é importante no vestiário. Você ganha o vestiário, às vezes, ao perder junto com o time. É claro que esse perder junto é entre aspas, né? O treinador não entra em campo. Mas, às vezes, a postura do treinador é de proteção aos seus jogadores. E isso acaba refletindo lá na frente. Então, da entrevista do Alan, o que me pareceu mais importante foi isso. Esse cuidado que ele teve de, no momento difícil do Paraná Clube, as coisas serem acalmadas, os jogadores serem protegidos. Porque aquela história, o Paraná empatou com a Chape, empatou com o Náutico, empatou com o Sampaio Correia. 3 jogos seguidos de empate na Vila Capanema. Um gol que o Paraná tivesse feito nesses 3 jogos estaria firme no G4 com 30 pontos, 2 a mais do que o Juventude, que tem 28. Então, as coisas, às vezes, o detalhe vai para um lado ou para o outro, né? Então, o Paraná, jogando o mesmo futebol que vem jogando, poderia ter feito, principalmente nesses jogos em casa, um golzinho contra esses 3 adversários. Um golzinho bastaria a mais, né? Um golzinho a mais, no caso do empate de 1-1, ou um golzinho apenas no caso de empate 0-0, poderia deixar o Paraná numa situação mais tranquila. É o detalhe do futebol, né? Que às vezes o técnico acaba apagando o pato por uma coisa assim. Então o Alan é muito tranquilo, é um treinador que, eu repito, merece sucesso no futebol brasileiro, é cria nossa, né? De Paranaguá, enfim, família de futebolistas, jogou. Eu torço pelo Alan, sabe? O torcedor às vezes brinca, né? Estagiário, essa coisa toda. Mas eu acho que o Alan tem feito um bom trabalho e tem tirado, isso que é muito importante. Quando você não tem muito dinheiro para contratar um jogador de um nível técnico bem alto, como é o caso do Paraná, você precisa tirar o máximo. E a gente, até pela análise das atuações individuais que a gente fez agora há pouco, Bruno, a gente vê que o Alan consegue realmente tirar o máximo possível de cada um dos seus jogadores. E a gente percebe também nas comemorações, tudo na entrada em campo, como quem fica na reserva está realmente irmanado com quem marca o gol, ou quem entra em campo. Isso faz muito parte também do bom trabalho do Alan. Na minha opinião, de forma geral, até porque a gente vai fazendo meio que um balanço desse primeiro turno, né? O Paraná encerra a sua participação sexta-feira contra o Cruzeiro, mas a gente, olhando para trás agora do que o Paraná fez, eu acho que ele está fazendo realmente um bom trabalho no comando técnico do Paraná. Gil Rocha aqui na banda B, e eu vou colocar o Luiz Ferraz também na roda, porque existia uma pressão muito grande, né, em torno do trabalho do técnico Alan Al, e agora ele ganha uma certa sobrevida. E também pegando como gancho aquilo que o Gil falou, a gente vê um grupo, né, não só os 11 titulares, mas todo o grupo, todo o elenco do Paraná, muito fechado com o Alan Al, né, Luiz Ferraz? Ah, exatamente, viu, Bruno? Na verdade, a pressão era externa e a pressão era do torcedor, né? E a gente sabe a cultura aqui do futebol brasileiro, né? Mas até em certo momento, e se não me engano, acho que foi até depois do jogo contra o CSA, e aí sim, eu acho que foi um ponto fora da curva aquela goleada, o Alex, né? Eu questionei o Alex sobre a convicção no trabalho que estava sendo realizado, ele falou que sim. Né? E naquele momento ele falava que sim e que não analisava apenas, claro que o resultado é importante, mas não analisava apenas o resultado, mas também o trabalho. E o Alex está no dia a dia, o presidente Leonardo Oliveira está no dia a dia, e o trabalho é muito bom, e principalmente os jogadores, né? E não à toa no jogo contra o Cuiabá, o Jean Vitor faz o gol e vai comemorar com o Alan, né? O Biteco faz o gol, e o Biteco, por exemplo, Bruno, tinha todos os motivos do mundo para de repente, ter alguma coisa com o Alan. Sim. Porque o Alan, vários jogos, nem levava o Biteco para o jogo. E você lembra muito bem a entrevista que a gente fez exclusiva com o Biteco depois do jogo. O Biteco, sim, fez questão de falar, de agradecer o Alan e falar, pô, o Alan é um cara que ele sempre me fez sentir parte do grupo, mesmo quando eu não ia para o jogo. Ele vinha, conversava comigo e ele tava vendo o melhor para mim também. E a gente vê hoje o Paulo Henrique, por exemplo, o Paulo Henrique, ele faz o gol e como eu tô em casa, né, Bruno, eu pude ver mais de perto, você no estúdio provavelmente viu também, mas o Paulo Henrique chega na frente do Alan. Sim. E bate a continência. Bate continência. E eu acho que isso resume tudo, viu, Bruno? O grupo joga pelo Alan, né? E eu acho que a oscilação é normal, porque o Paraná, primeiro, tem um grupo jovem, né? Você vê hoje, claro, o Paraná tem peças importantes e experientes, como o Bressan, como o Fabrício. O Fabrício não estava em campo em Cuiabá, o Bressan não estava em campo, o Alisson não estava em campo. Então a oscilação é normal e ela vai acontecer e está acontecendo com todos os times. Eu acho que sim, o Paraná ficou muito tempo sem vencer, mas também não era para fazer terra arrasada. Não, eu não via, viu, Bruno, uma necessidade de trocar o comando técnico, principalmente por isso, porque a gente sabe e a gente, né, a gente tem mais contatos dentro, né, principalmente com alguns jogadores, e eles falavam, ó, a fase vai passar, a culpa é nossa, e se tirar o Alan vai ser pior. E eu concordo com eles, eu acho que o Paraná tem tudo para retomar o seu melhor caminho. Eu acho que, como quando os resultados não vinham, estava tudo perdido, agora também porque venceu o West, não é porque tá tudo certo também, entendeu? Eu acho que tem que encontrar o equilíbrio aí, mas eu acho que o Alan, ele tem que ser mantido aí pelo trabalho que ele vem fazendo, né, desde o início aí da caminhada do Paraná na Série B do Brasileiro. Fui claro ou mais ou menos? Foi claro, muito claro, Ferraz. Fica aí, daqui a pouco você volta com mais do Paraná aqui no Balanço do Jogo, tá combinado? Fechou, tô por aqui. Valeu, Luiz Henrique Ferraz. Para explicar pro torcedor, né, que de repente pegou o jogo pela metade, né, e não ouviu o Luiz Ferraz, aliás, muita gente perguntando aqui no WhatsApp da Banda B, cadê o Luiz Ferraz, cadê o Luiz Ferraz? Luiz Ferraz, né, ontem teve sintomas de Covid, né, hoje o Luiz Ferraz fez um teste de Covid-19 que deu positivo, portanto, nosso queridíssimo e baita profissional Luiz Ferraz está em casa em isolamento total, né, Ferraz? E aí, trabalhando total. Remotamente, né, meu querido? Bruno. Na verdade, ontem, né, só explicando de novo, na verdade eu tenho problema de rinite, sinusite, enfim. E eu tava com problema de sinusite e acabou me dando uma febre 37,7. E eu falei, melhor eu fazer o teste para, né, tirar qualquer dúvida. Mas o sintoma de Covid, como os principais, né, que é coriza, dor no corpo, perda do olfato e do paladar, eu tô completamente assintomático com relação aos sintomas do Covid. Então, né, acabei testando positivo, infelizmente, né, Bruno? Fiquei muito triste, principalmente por não estar hoje no estádio, aliás, um belo trabalho do Grayson, né? E eu fiquei triste por não estar no estádio, uma sensação muito estranha quando o juiz apitou o jogo, o primeiro jogo do Paraná esse ano, que eu não acompanho. Pai. É uma sensação muito estranha, viu, Bruno? Muito estranha mesmo. Mas se faz necessário, né? Até para não, principalmente por causa de outras pessoas. Mas é necessário, né? Mas tá tudo certo, né? Para quem mandou mensagem, aliás, Bruno, depois do Balanço Esportivo, eu também postei nas redes sociais, recebi muita mensagem, agradeço muito aí o carinho de todo mundo, para quem está perguntando também, está tudo certo, estou bem, vou seguir meu trabalho aqui na Banda B, só que de casa, né, se Deus quiser, vou fazer um novo exame na próxima segunda-feira, porque infelizmente, né, Bruno, não tem no resultado não sai, você pegou tal dia. Né, eu acredito que eu já esteja aí no meio do caminho, então semana que vem vou fazer um novo teste. Se der tudo certo, já voltarei aí à normalidade, mas seguirei com o meu trabalho na cobertura do Paraná aqui na Banda B. Show de bola. Daqui a pouco o Ferraz, portanto, está de volta presencialmente aqui aos estúdios da Banda B, a Rádio do Coração. Uma rápida paradinha, na volta tem Central de Esportes com a Marina Prota, a análise final do Gil Rocha e mais informações do Tricolor do Paraná com o Luiz Ferraz, aqui na Banda B, a Rádio do Coração. Você está ligado na Banda B. Balanço do Jogo. Balanço do Jogo. 25. A Prefeitura de Curitiba é amiga dos animais. Criamos o SAMU Animal, a ambulância que socorre pets em risco nas nossas ruas. Realizamos mais de 60 mil castrações gratuitas. Fique com quem respeita os animais. Rafael Greca, prefeito 25, vice Eduardo Pimentel, coligação Curitiba Inteligente e Vibrante, DEM, PSD, PSB, Republicanos, PMN, PSC, Cidadania, PP, PRTB, PTB. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Vote 13. Olá, aqui quem fala é o Paulo Pusca, professor universitário, especialista em gestão pública e candidato a prefeito de Curitiba. Ontem eu recebi um áudio, presta atenção. Ah, a gente vê, né, os entregadores aí de aplicativo, estão tudo parado, estão tudo no aperto. Você olha as lojas, estão tudo fechadas para alugar, para vender. Por isso eu vou criar o Empreende Curitiba, um programa que vai oferecer linha fácil e barata do microcrédito para pequeno e microempreendedor. Paulo Busca, prefeito, vice-delegado Pedro Felipe, partido dos trabalhadores. O design esportivo que você quer, com a tecnologia da central multimídia que precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço. Ele sai a partir de R$ 59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o João Arruda e hoje estou aqui para pedir o seu voto para os vereadores do MDB. No dia 15, vote 15007, vereadora Noêmia Rocha, por uma Curitiba melhor. Conte comigo e eu conto com você. Sou o professor Gilberto, vereador da inovação do gabinete itinerante da Horta nas Escolas. Vote professor Gilberto, 15001. Sou o ex-vereador Chicarelli, cirurgião dentista, na defesa da saúde. Vote Chicarelli, 15123. MDB 15. Aí, mestre, agora é com você. Na construção, Vedacity, meu companheiro que me ajuda a trabalhar. Tirando umidade, trazendo saúde pra tua família e pra cidade. Vedacity, o nosso bem-estar. Vedacity agora é uma marca só, uma família. Nova embalagem, nova linha, mais fácil de pedir e escolher. Vedacity é coisa de mestre. Vedacity, todas as soluções numa só marca. Greca 25. Aqui é o Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba. Junto com o prefeito Greca, participei de várias reuniões com os prefeitos da região metropolitana. A grande Curitiba que dá certo é aquela que se integra com os outros municípios e avança em conjunto. Desenvolvimento é bom quando é bom para todos. Venha com o Greca e comigo e vamos dar continuidade na gestão eficiente. Rafael Greca, prefeito 25, vice Eduardo Pimentel, coligação Curitiba Inteligente e Vibrante, DEM, PSD, PSB, Republicanos, PMN, PSC, Cidadania, PP, PRTB, PTB. A Copel alerta. Neste período de seca, antes de acender o fósforo, pare e pense. Queimadas colocam em risco o meio ambiente e as pessoas. Quando o fogo chega perto de linhas de transmissão ou redes de energia, o prejuízo pode ser ainda maior. Queimadas causam desligamentos e podem deixar até cidades inteiras sem luz. Evitar queimadas é proteger a vida. Pense nisso. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Curitiba precisa de um prefeito na linha de frente, como eu sempre estive em toda a minha história. Francisquini foi oficial do Exército e da PM, delegado da Polícia Federal, secretário antidrogas municipal, secretário de Segurança do Estado. É 17, é Francisquini. Sempre na linha de frente contra o crime organizado e a corrupção. Francisquini, prefeito. Letícia Vice, 17. Coligação Gente em primeiro lugar. PSL, Pátria, SD, PSDB, DC. Banda B. Eu sou Rosa Oliveira, candidata a vereadora 10700. A saúde, a educação e a cultura são os três pilares para acabar com a desigualdade social. Sou candidato a vereador Uzias Moraes. Vote 10123 por uma Curitiba do bem. Olá, sou Amanda Lesca, candidata a vereadora. Vamos renovar Curitiba. Vote 10.000. Para vereador, neste ano, vote Castelano 10888. Trabalhando com você e por você. Show de bola, Banda B! Greca 25. Não existe candidato perfeito. existe o mais preparado. Qual deles tem experiência administrativa, ficha limpa, ideias testadas e aprovadas para a saúde, conhecimento da história de Curitiba, urbanismo, gestão de cidade e premiações internacionais? Você sabe a resposta. Fica com o mais preparado. Fica com Greca. Rafael Greca, prefeito 25, vice Eduardo Pimentel, coligação Curitiba Inteligente e Vibrante, DEM, PSD, PSB, Republicanos, PMN, PSC, Cidadania, PP, PRTB, PTB. Banda P! Olá, sou candidato a vereador Maestro Isaías. Acredite, tenha fé, podemos mudar. 25.711. Sou candidato a vereador Sargento Neres, em defesa da segurança pública de Curitiba. Meu número 25.762, Sargento Neres. Sou o candidato a vereador Mauro Inácio. Nosso mandato defendeu o avanço na gestão Rafael Greca. Obras e serviços por toda a cidade. Podemos e vamos fazer muito mais. Dedicação e ação pela comunidade. Vote 25.025, Mauro Inácio, vereador, Greca, prefeito. Banda B, 10h41. Balanço do jogo. Bruno Abdala. É o balanço do jogo aqui na Banda B após a vitória do Paraná 4-0 diante do Oeste Barueri. Também notícia quente no Atlético, Paulo André não é mais o executivo de futebol do clube. A Monique Vilela trouxe esta informação e mais detalhes sobre a saída de Paulo André e também a repercussão da vitória paranista, tudo no esportebandab.com.br. Daqui a pouco a análise final de Gil Rocha, mas antes Marina Prota, central de esportes da Banda B. Por gentileza, Marina, com essa vitória o Paraná sobe na tabela. Quais são as informações da Central de Esportes, hein, Marina Prota? Bruno Abdala, encerrando essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense fica líder isolado, então, com 36 pontos na primeira colocação da tabela. O América Mineiro é o segundo colocado com 35, Cuiabá tem 33 e o Juventude tem 28 na quarta colocação. Mesma pontuação do Paraná Clube, que perde apenas pelo saldo de gols. São dois gols de diferença que deixam o Paraná Clube de fora desse G4. Em seguida, vem a Ponte Preta com 27 pontos, o CRB tem 26 na sétima colocação e o Confiança tem 25 na oitava. O Sampaio Corrêa tem 24 pontos, mesma pontuação do CSA, e o Avaí tem 23 na 11ª colocação. O Operário tem 22 pontos na 12ª, Guarani tem 21, seguido pelo Vitória e pelo Brasil de Pelotas, Vitória que está na 14ª colocação. E o Náutico está ali perto da zona de rebaixamento com 19 pontos, mesma pontuação do Figueirense, que abre então essa zona incômoda. E o Cruzeiro tem 17 pontos, está na 18ª colocação, o Botafogo tem também 17 pontos, e o Oeste perdeu hoje então para o Paraná Clube de goleada, continua sendo lanterna da competição com 7 pontos, Bruno Abdala. E eu aproveito para passar então a próxima rodada, sim, do Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã tem um complemento, né, da segunda rodada, Chapecoense e CSA vão jogar esse jogo por conta do adiamento, né? O CSA tinha vários jogadores com o coronavírus na segunda rodada, teve o adiamento, e amanhã eles se enfrentam na Arena Condá às 7 horas da noite. Mas a 19ª rodada começa na sexta-feira com o Vitória e Brasil de Pelotas lá no Barradão às 7h15. Na sexta-feira também o Cruzeiro recebe o Paraná Clube no Mineirão às 9h30 da noite. E aí no sábado tem Oeste e Sampaio Correia às 4h30 da tarde na Arena Barueri, mesmo horário da partida entre Confiança e Chapecoense lá no Batistão. Na ressacada, às 7 horas da noite, tem Avaí e América Mineiro. E também, no mesmo horário, o Operário recebe o Botafogo lá no Germano Krieger. Às 9 horas da noite do sábado ainda, o CSA recebe o Náutico lá no Rei Pelé. E às 10 horas da noite, tem Cuiabá e CRB na Arena Pantanal. Os jogos de domingo ficam por conta de Juventude Guarani no Alfredo Jaconi às 6h15 da tarde. E na segunda-feira, no Moisés Lucarelli, fechando essa 19ª rodada, tem Ponte Preta e Figueirense às 5h30 da tarde. Bruno. Valeu, Marina. Parabéns pela sua estreia na Central de Esportes da Banda B, Marina Prota. Eu que agradeço, uma excelente noite para você e todos os ouvintes. Valeu, Marina Prota, aqui na Banda B, hoje na Central de Esportes de Paraná e Oeste. O Tricolor venceu, goleou 4-0, torcida paranista feliz da vida. E quem analisa essa vitória paranista na Vila é ele, que é o ícone da comunicação esportiva. Gil, Gil, Gil, é o Gil Rocha. Contigo, meu querido Gil Rocha. Pois é, Bruno. Minha amiga, meu amigo, que prestigiu o trabalho. transmissão. Goleada do Paraná, 4-0 no Oeste. O Oeste que sempre foi uma pedrinha no sapato do Paraná. O Oeste jogou um monte de vezes contra o Paraná e segurava o 0-0. Então a gente sempre temia que isso pudesse acontecer. Mas desde o começo, o Paraná mostrou que estava disposto a buscar o ataque. E atacando, chegou aos gols. Inclusive nos momentos em que não estava bem, como, por exemplo, no começo do segundo tempo. Mas o Paraná foi para cima, o Oeste tentou surpreender no começo do jogo, aliás, o primeiro ataque foi do Oeste. O Marcos acabou saindo bem do gol, foi uma das poucas defesas do goleiro do Paraná. E isso foi aos 4 minutos. Aos 5 minutos, o Paulo Henrique, que foi escolhido pela equipe da Banda B como o melhor em campo, foi para o ataque. Quase o Paraná fez o gol, ele mandou um chute muito bonito, cruzado, o Kaique França botou para escanteio. Na cobrança de escanteio do Renan Bressan, o Salazar, depois do bate-rebate, fez 1-0 para o Paraná. O time seguia atacando, mesmo ganhando. 17 minutos, o Jean Vitor cruzou para o Bruno Gomes, belíssima atuação do Jean Vitor também. Os dois laterais do Paraná jogaram muito bem, o Bruno Gomes de cabeça acertou o travessão. Aos 42 minutos, o Meritão chutou forte, o Paraná chegava bem, o Kaique França fez a defesa, meteu para escanteio. E aos 46 minutos, um chute bonito do Renan Bressan no travessão. O Paraná terminava o primeiro tempo com um gol e duas bolas no travessão, melhorando o seu desempenho ofensivo e melhorando o seu desempenho de jogo, vamos dizer assim, porque dominou totalmente o adversário. Na volta do segundo tempo, o técnico Roberto Cavalo do Oeste fez uma alteração, tirou o zagueiro Caetano e botou o meio-campista Cauê Jesus, mudando do 3-5-2 para o 4-4-2. E aí o time do Paraná teve muitas dificuldades. Aos 8 minutos, quase o Mazinho fez o gol. Aos 9 minutos, quase o Newton chegou. E aí aquela história, né? A noite era mesmo do Paraná. No pior momento do Paraná no jogo, o Paraná no primeiro ataque, aos 14 minutos, uma jogada muito bonita que envolveu o Andrei, o Bruno Gomes e o Paulo Henrique, disparou com uma saúde incrível. Ele manteve o pique praticamente a mesma velocidade, certamente os preparadores físicos do Paraná vão analisar o lance depois com calma, pegando as imagens, porque foi exemplar a descida do lateral Paulo Henrique, exemplar a descida de um lateral fazendo o que o Paulo Henrique fez. E ele bateu, ele chegou com força física para bater forte e aos 14 minutos fazer 2-0. 23 minutos, veja quando a noite está favorável como é que é a história. 23 minutos, um tremendo susto. A bola bateu na trave do goleiro Marcos, a torcida paranista ficou assustada porque um 2-1 ali poderia ser muito ruim para o Paraná e dar moral para o adversário. Aos 23, o Oeste chutou na trave e aos 24, Bruno Gomes fez 3-0. A jogada do bom Andrei, o Andrei realmente fez um partidaço com boas assistências, poderia também ser um dos escolhidos, tanto que teve o voto do Elísio como melhor em campo. O Paraná chegava a 3-0 e aos 29 minutos, passe de Johnny Douglas, belo trabalho coletivo do Paraná mais uma vez. Aos 29 minutos, o Bruno Gomes fez o segundo gol dele no jogo. Bruno Gomes, que está aí em quarto lugar na artilharia, já tem 6 gols e vem desencantando realmente, né? Fazendo gols importantes para o Paraná, os dois de hoje, que garantiram praticamente a vitória. Destaques individuais do Paraná, eu já disse, para os dois laterais, os dois jogaram muito bem. O Andrei jogou muito bem, o Johnny Douglas também, sempre muito seguro, sempre protegendo a zaga, fazendo lançamentos, e o Bruno Gomes, que afinal de contas fez 2 gols. Também deu certo a dupla de meias, Renan Bressan e Thiago Alves. A gente tinha a expectativa de como é que eles trabalhariam para um não bater cabeça no outro ou o Thiago Alves ir para o lado do campo. Não precisou. Os dois se acertaram bem e foi pelo meio mesmo que o Paraná conseguiu abrir a defesa do Oeste na maioria das vezes. Uma vitória incontestável do Paraná, 4-0, deixa o time na quinta posição com a mesma pontuação do Juventude, só perde no saldo de gols. O Juventude tem 7 gols de saldo, o Paraná tem 5. E dá esperança de, enfim, aproveitar aí a fase ainda insegura do Cruzeiro nessa chegada do Filipão. É claro que é um jogo dificílimo enfrentar o Cruzeiro, por pior posição que esteja o Cruzeiro numa tabela de qualquer campeonato, mas tem um bom elenco, tem Filipão, vai ser difícil para o Paraná. Mas essa vitória deu uma boa animada. E voltamos naquela história, né? O Paraná estava 7 jogos sem vencer, agora a gente pode dizer que está a 3 sem perder. Bonita vitória do Paraná, justo resultado, foi preciso nos seus ataques e dominou totalmente o adversário. Aproveitou os espaços do Oeste. Roberto Cavallo vai ter muito trabalho para conseguir consertar o Oeste. Mas eu acho, viu, Bruno, que dessa vez, realmente aquilo que eu já falei, viu, o pepino é um pouco maior do que o possível mesmo para o Roberto Cavallo. E esse Oeste está namorando uma Série C faz tempo já, né, Silvio? Faz tempo, exatamente. E está na hora de ir também, né, cá entre nós. Né? É verdade, concordo contigo. Incomodou bastante na B. Grande vitória do Paraná, merece um bom descanso aí até o jogo contra o Cruzeiro. O time do técnico Alan Alck também. Eu concordo com o Luiz Ferraz. Na minha opinião, ele não poderia estar com o trabalho em xeque, porque realmente vem fazendo um bom trabalho. Mas a gente sabe como é que as coisas funcionam no futebol brasileiro. Se desse uma zebra hoje na Vila Capanema, eu acho que seria difícil de segurar o treinador, mesmo com o bom trabalho, porque seria uma sequência realmente inadmissível de resultados negativos. Mas nada disso aconteceu. O Paraná venceu e venceu muito bem, Bruno Vidal. Valeu, Gil Rocha. Boa noite. Tamo junto. Valeu, tamo junto e tô gostando. Valeu. Gil Rocha, o ícone da comunicação esportiva aqui no balanço do jogo da Banda B. Agora são 10h52. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Luiz Ferraz, você então disse aqui que passagem só de ida para a Série C pro Oeste, né, Ferraz? Pô, com certeza, né, Bruno? Mas você não adora Barueri? Não é nem por isso, né, Bruno? É questão que o Oeste, quando vai jogar fora, joga para empatar. Joga em casa, joga para empatar. Um time que não tem torcida, não tem apelo, com todo respeito ao Oeste, mas não vai fazer falta nenhuma. Concordo contigo, com todo